A gente tava discutindo isso, comendo um beirute e tomando uma cervejinha lá num bar árabe aqui em Curitiba. Mas o beirute que vocês comeram não foi o Danilo, não, foi outro. Que isso? Não, não foi. Pô, é piada pronta, né? Não podia perder. Tá certo. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? É a polícia? Segue em frente, tá no papo. Você tá maluco? Isso é que eu chamo de golpe de sorte. Um policial é um amigo, podemos pedir informações a ele. Se liga, Carlton, quando ele chegar, mantenha as mãos ao volante. Boa noite, seu guarda, Carlton Banks. Mantenha as mãos no volante, aonde vão? Vamos para Palm Springs, e você? Muito bem, agora ele vai pedir a carteira. Que é isso? Documentos do veículo, por favor. Só um instante, mas um negócio, seu guarda, é que o carro não é meu. Sai do carro, Carlton. O quê? Ele vai mandar a gente sair do carro. Ah, você tá vendo muita TV, Will. Sai do carro. Seu guarda, sinceramente, eu não vejo o que... Ei, ei, saia do carro agora. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Salve, queridos ouvintes, aqui é Luiz Modeste, hoje para apresentar um tema polêmico, já que o nosso querido host Freud não pôde aparecer aqui hoje, caiu a incumbência nas mãos do gordinho de direita. Então vamos começar essa possível, esse nosso papo sobre direitos humanos, religiosidade, contra política. E o nosso papo hoje vai ter a presença de Thiago Moura. Marcos Feliciano não me representa e volta Freud. O apresentador de hoje está bem prestigiado, Marcelo. Cara, na Idade Média, o direito humano era ficar calado enquanto a guilhotina cortava sua cabeça. Alex. Tudo pelo social, mano. Z. Tô aqui pra ver o circo pegar fogo e volta Freud. A nossa cota feminina de hoje, Camila. Bezerra da Silva já dizia que otário só tem dois direitos, tomar tapa e não dizer nada. Completando a nossa cota de negros de língua presa, fãs da Ariadna, senhor Lucas. E careca. E careca. Alô, mamãe. A galera hoje está reunida pra discutir o tema que parece urgente hoje pra sociedade. Obviamente, como você tá ouvindo um podcast, você tem acesso à internet e sabe tudo que tá rolando no Facebook, por e-mail, por aí. Muita coisa está sendo discutida, muita coisa está sendo falada desde a entrevista de Silas Malafaia, presença do novo Papa, culminando nessa figura linda, lendária de Marcos Feliciano. Isso tem levantado muita polêmica e nós vamos tentar separar o joio do trigo nesse nosso papo sobre os direitos de todo mundo. Era uma época, cara, na verdade, em que o país ele parece que está tendo um retrocesso num conservadorismo que não cabe mais em pleno século XXI. E é triste ver que as minorias que até então estão conquistando seus espaços. Cara, usar o termo minoria é até meio ridículo, porque na verdade são as classes menos privilegiadas pelo contexto social histórico. E eu não gosto de usar o termo minoria, porque parece que é 10 malucos ali que estão pedindo alguma coisa. E é toda uma parcela da população que estava conquistando seu espaço. E hoje tem que ver com cenas do tipo pastor Marcos Feliciano, que fez aqueles comentários lindos sobre negros, homossexuais, mulheres assumindo uma comissão de direitos humanos, que teoricamente deveria lutar para que essas, não sei nem se a palavra classe cabe, porque são todos humanos, mas que essas parcelas da população estagnem, não retrocedam nos seus direitos civis, cara. E isso é absolutamente absurdo. E partindo então disso, olhando um pouquinho para trás, eu queria chamar o nosso representante cotista. Lucas, você pode falar um pouco pra gente como que foi a conquista que os negros conseguiram depois de tanta batalha? Só fazer uma pequena correção no que o Moro disse, né? Minoria não é por causa de número. Não, eu sei, porque as pessoas têm essa imagem. As pessoas têm essa imagem. Eu quis dizer, é uma imagem que se passa, assim, que um dos argumentos que esse povo usa, que esses reacionários usam, é que é minoria, então não pode se sobrepor ao direito da maioria. Eles usam a palavra minoria e maioria no sentido de quantitativo, deixar claro que não é quantitativo. Pouco pra contar mesmo, se o pessoal começar a ser sincero naquele consenso que faz aqui no Brasil e parar de responder pardo, tem mais preto do que branco aqui, então a minoria é esses branquelos do caralho. E nem em sentido de responder pardo, o pardo não é um problema, a gente faz uma conta. conta entre negros e pardos, você acha um número considerável. O negócio é que tem muito pardo, entre aspas aí no pardo, gente da minha cor, com o meu beicinho de mameluco, que se diz branco. E fode qualquer estatística, qualquer levantamento de qualquer coisa, né? Mesmo quando se fala de cota em universidade? Não, aí a coisa muda de figura. O Brasil tem esse viés, né? Raça é atributo autodeclarado. Eu digo que raça é a minha. Eu posso virar pra vocês e dizer assim, não, sou branco, dinamarquês, caucasiano. Eu posso falar o que eu quiser. E aí você tem gente, tipo, tão negra quanto Modeste, dizendo que é negro pra conseguir um bônus no vestibular de 15, 20. O que eu pessoalmente acho que é uma outra babaquice esse lance de cota de raça, cara. Você tá atropelando o boi. Desculpa, tô falando. Mas se atropelar o boi, estraga o carro, pô. CE-060, rodovia Leão Sampaio. Uma caminhonete Hilux que passava aqui, quando de repente foi surpreendido o condutor do veículo por uma vaca que cruzava este cruzamento. O animal que foi atropelado, morto. Mas um fato que chamou a atenção é que após a morte do animal, pessoas que aqui passavam e acabaram pegando facas, facões e acabaram levando a vaca literalmente para o brejo. Só eu que fiquei com prejuízo. E a vaca vai servir de churrasco ao final de semana pro pessoal aí. Já que você perguntou dos direitos dos negros, né, a gente precisa lembrar que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E era uma escravidão racial, né? É diferente, por exemplo, da escravidão dos gregos, que é uma escravidão política. Mas, enfim, de 1888 para cá, o processo de conquista de cidadania por parte dos negros foi um processo bastante lento. Ainda é um processo em construção, né? As conquistas de direitos dos negros são conquistas muito lentas. Mais lentas ainda porque o Brasil é um país que sequer se reconhece racista. Nós, os brasileiros, a gente vive ainda no mito da democracia racial, de que aqui todo mundo é igual, ninguém tem cor, não faz diferença nenhuma. Mas todo negro sabe, e todo policial sabe quem é preto e quem é branco na hora de descer a borrachada. Toda senhorinha católica sabe quem é preto e quem é branco na hora de esconder a bolsa no centro da cidade. O racismo existe, o racismo tá aí. É muito mais um processo velado, e aí o combate dele fica muito mais difícil do que, por exemplo, aconteceu com os norte-americanos, em que lá preto é preto e branco é branco e as coisas não se misturam. Tá, mas aí eu queria entrar numa outra situação que é muito parecida com essa, sobre o preconceito velado, que é uma coisa que muita gente passa além dos negros. E eu posso dar um exemplo dos nordestinos. E pra falar sobre esse preconceito que existe muito forte, às vezes, em muitos locais, não só sobre nordestinos, mas os nordestinos acabou sendo alvo, inclusive, de muitas organizações direitistas de colocar a culpa em muita coisa nos nordestinos, principalmente em São Paulo. Eu queria muito a opinião da Camila, que é descendente de nordestinos e deve ter passado, deve ter sabido alguma coisa a respeito disso. Pode falar alguma coisa pra gente, né, Camila? Eu não sei se vocês conhecem a música agora, eu não vou lembrar o nome de quem canta. O trechinho fala, tá vendo aquele edifício, seu moço? Fui eu quem ajudou a levantar. Não, tem um carinha pouco famoso que tá saindo agora, um tal de Zé Ramalho, que canta essa música. A música é do Zé Geraldo. Não é do Zé Ramalho. Mas ele canta. Tá boidão, tá boidão. As famílias vêm pra cá, muitas vezes, vieram nas décadas de 60, 70, de carro de boi, rural, essas coisas. Vieram pra cá pra construir as coisas. E hoje, uma grande parte ainda não tem a possibilidade de estudar em boas escolas. A USP foi construída em 1960 com grande parte dos operários nordestinos. Grande parte dos descendentes, que é o meu caso, por sorte eu consegui entrar lá, mas não é todo mundo que consegue, sabe? Existem grupos até hoje em São Paulo, não só contra os nordestinos, mas também contra os gays, aqueles grupos de skinheads e coisas do gênero. A grande maioria ligada à extrema-direita, até mesmo ao nazismo, que saem por aí caçando o sotaquezinho mais puxado pra bater, pra caçoar. Isso ainda existe em São Paulo, entendeu? Eu lembro de uma tira do Laerte, Camila. Eu tenho quase certeza que é do Laerte, talvez seja do Angeli. Então, enfim, né, os dois estão lá muito próximos. Em que um paulistano, né, tradicional, branco, vira para um nordestino e fala assim, some da minha terra. E aí o nordestino fala assim, beleza, mas eu vou levar a sustância junto. E aí São Paulo desmorona no terceiro quadrinho. É exatamente isso que acontece. Se você for ver hoje, São Paulo se representa as cozinhas de todo mundo. Você vai olhar o cara que faz o sushi, é importadíssimo, do Pernambuco. Você vai olhar o cara que faz a massa, é tão importado quanto da Paraíba. E não só São Paulo. São Paulo talvez seja um expoente por causa do preconceito. aceito, né? Isso, porque as coisas aqui ficam muito mais latentes, né? Por ser uma cidade tão grande e que tudo circula tão rápido, as coisas ficam mais latentes. A gente tem essa facilidade, a gente pode presenciar, ainda mais no meu caso, que sou descendente, a gente pode presenciar isso com uma grande facilidade. Até mesmo essa questão da minha fala. Em momentos de grande calma ou de muito estresse, eu descambo e ninguém entende o que eu falo. Eu viro uma perfeita paraibana, ninguém entende o que eu falo. Em momentos assim, eu já passei por preconceito. Ah, você é filha de nordestino? Ah, você é nordestina? Aí eu respondo, sou sim, Boa Ventura, Paraíba. O preconceito não é necessariamente contra negros, né? Pra dizer dos nordestinos. O preconceito é contra o diferente. Exato. Né? Quando eu digo diferente, é porque a gente tem um padrão de normalidade. E esse padrão de normalidade é branco, é cristão, né? Hoje em dia, há 10, 20 anos atrás era católico, hoje ele é cristão, de classe média alta, do sudeste ainda do Brasil, né? Qualquer coisa fora disso aí é diferente. Partindo disso, é que eu queria saber a opinião do Marcelo, que é nordestino. Como que o nordestino vê essa situação, Marcelo? Desse tipo de preconceito que acaba tendo no sul e sudeste, o povo nordestino acaba tendo um preconceito entre eles mesmo, ou é algum outro preconceito com o pessoal de outra região? Como é que funciona pra vocês no Nordeste, nosso representante de todo o Nordeste? Você tem falado aí logo no início da fala, dizendo que o preconceito velado, que na verdade não é um preconceito velado coisa nenhuma, né? É bem descarado até, muitas vezes, como a Camila já falou, da questão de skinheads e de grupos e tal, até da classe média alta, como por exemplo no caso da eleição do Lula, eleição da Dilma, que descambou até todo um preconceito virtual sobre isso. Teve até aquela menina que foi processada e tá sendo processada pelo que ela escreveu no Twitter. Condenada já, Modesto. Condenada? É, beleza. Parabéns, filha. Fala o que quer e toma o que não quer. Tem 140 caracteres. Aqui no Nordeste, eu particularmente vejo muito um preconceito, não só direto, mas um preconceito nos detalhes, como a Camila falou, a questão da forma de falar. Você vê em telenovelas, em filmes, esse preconceito tá lá, né? Aquele preconceito que é o estereótipozinho do nordestino brincalhão, do nordestino que fala de uma forma diferente e tal. E isso aí você vê, eu já ouvi falas de pessoas, não aconteceu comigo ainda bem, mas já ouvi falar de pessoas que são amigos meus que disseram, não, fulano, conheci uma pessoa que veio do sul, sudeste, ou que veio de, sei lá, do centro-oeste, do norte. Norte nem tanto, mas do centro-oeste ainda vá. E chegar e dizer, não, eu vim aqui na cidade de vocês, vocês são bem desenvolvidos, né? Você tem loja, não sei disso, tem shopping, tem esses negócios, eu achei que aqui tem não McDonald's. Tinha. McDonald's. Pois é, achei que aqui... Não, mas isso acontece, cara, tem gente que pensa... Sério? Gente que acha que não tem McDonald's? Fala que eu tô exagerando, Marcelo. Não, acontece, cara. Aquelas imagens estereotipadas da televisão, de que é seca, que é gado morrendo. Então, é um grande sertão, né? Gigante. Leva isso tudo pra tudo, cara. Foi como se fosse, só tivesse isso, sabe? Então chega aqui, tem gente que realmente é tão abestalhada, betolada, que chega com essa visão aqui. E isso ocupa muita mídia. A mídia tem muito disso. Não passa muito as produções, não falam muito sobre a questão urbana do Nordeste. Ou quando fala a questão com violência, não só fala de violência. Em relação a outra coisa que tu falasse, dos Nordeste tem preconceito entre si mesmo ou com outras regiões, acaba acontecendo. Nordeste, principalmente Nordeste, as regiões em si, os estados em si, quer dizer, tem um certo preconceito um com o outro. Tipo, Bahia sempre vai se achar Sudeste, né? Sempre se acha Sudeste. Então, você acha geralmente baiano, pernambucano, que tem mais essa visão pro resto do país mais centrada, assim, que o pessoal vê mais eles, sempre vai dar essa noção de que como se fosse superior. Não todos, claro, mas tem sempre umas pessoas que fazem isso, né? Então, tem essa certa birra também, certo, briguinhas internas acontecem. Agora, eu acho que em relação mais ao Sudeste, eu acho que o pessoal tem muita visão de que o Sudeste é muito snob, às vezes. Algumas pessoas que sejam de Sudeste e Sul, as pessoas às vezes acham que são certos snobs e tal. Mas eu não conheci nenhum até hoje assim, então de minha parte não tem esse preconceito. Deixa eu te questionar uma coisa então, Marcelo. Você falou que é uma birrinha, uma briga. Você consideraria preconceito ou seria mais uma coisa de bairrismo? Que é uma rivalidade. Coisa de... Rio Grande do Sul, como acontece em São Paulo e Rio. Momento piadinha infame. Vocês sabem por que existe Santa Catarina? Separar o Rio Grande do Sul do resto do país. Vai lá, continua. Que porra é essa? Assim, eu acho que seria mais realmente o bairrismo, assim. Preconceito em si, eu nunca vi, de fato, sempre fazer, odeio aquele povo assim, por isso ou por aquilo, né? Mas eu acho que o Nordeste, ele é bem menos preconceituoso. Até acho que o pessoal, normalmente, é muito visto como um pessoal muito receptivo, né? Muito aberto. E aqui de uma pessoa mesmo, aqui na Paraíba mesmo, tem amigos meus que chegaram agora, que vão ir estudar aqui, que estão elogiando a cidade, dizendo que outras pessoas tinham falado mal, porque achavam que eram cidades gente do próprio Nordeste, tipo Aracaju, que falava que João Pessoa era uma cidade que ninguém dava bom dia, que ninguém atendia, por exemplo, as pessoas, que era educado e tal, e a menina se surpreendeu que todo mundo desse do vamos dar obrigado pro motorista, por exemplo. Então, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar pro Alex. O Alex sempre tá lidando com cultura, você trabalha com cultura. E eu queria saber, da tua opinião, até onde isso vem de uma coisa cultural do brasileiro? Tudo que a gente tá colocando aqui agora, inclusive a piadinha infame que eu fiz e que podia ser execrada do podcast. Claro que não! Muito do que a gente fala de preconceito tá nessas piadas, tá nas brincadeiras, tá na televisão, tá na telenovela. O quanto desse nosso preconceito, que é velado, muitas vezes não é tão velado assim, tem um fundamento cultural nisso? Fundamento cultural até tem, mas vamos falar uma coisa de história, vai. Antropologia no palo aqui. O ser humano, desde que começou a querer botar fogo numa fogueira e sair da caverna, ele já tá brigando com o vizinho dele, já tá achando que o cabelo do vizinho é mais comprido, então o outro vizinho ali é diferente dele. Você sabe que no primórdio da humanidade, a humanidade ganhou dos neandertais, que eram seres diferentes, foi lá e massacrou os neandertais. Se você for ver, a Inglaterra brigava por causa de um papa na Europa com a França, entendeu? É, muçulmano explode um ou outro ali por causa de quê? Religião. Estados Unidos, os caras tinham aquela Ku Klux Klan lá, que botava fogo em negro, crucificava e fazia o diabo, certo? Por quê? Porque o cara é negro. Você vê ali na China, quando nasce uma filha mulher, os caras costumam matar pra poder ganhar o subsídio do governo. Um homem é bem mais importante pra China do que uma mulher. Então, no Brasil, o lance cultural é muito simples, cara. Aqui teve muito escravo. Aqui teve muito pobre. Ainda tem muito pobre. E ainda tem escravo. Então, cara, é bem natural que as cabeças fechadas que moram em apartamento, entende? Tá nos grandes centros, assim. Acha que a vidinha deles da TV a cabo é a melhor que tem. E aí eles olham pro pessoal e acham que é atrasado. É o grande lance de achar que todo mundo é inferior. Só isso. Não é nada muito cultural. É coisa de idiota mesmo. Coisa de retardado. Isso, ao longo da história, a humanidade sempre fez isso. E vai continuar a fazer. Até que ponto a gente tem também um preconceito, assim como o Alex falou que tem N fatores, o nosso preconceito no Brasil é mais social. Eu moro numa cidade que ela foi fundada, foi erguida e até hoje ela é administrada por maçons. Então a parte social é muito, muito importante. O Thiago conhece Curitiba e sabe o quanto curitibano, além de ser snob, é elitista. Eu nasci em Curitiba, como diria o Freud. Você nasceu em Curitiba. Então acho que o Thiago sabe o quanto curitibano é elitista. Posso dizer, de cadeira, que a questão racial aqui em Curitiba não é tão forte quanto é em outras cidades que eu conheci no Brasil. Aqui em Curitiba existe uma coisa social muito pesada. Se você não mora no Batel ou nos bairros nobres, você já está discriminado de começo. A roupa que você veste já é um traço. Eu queria saber até que ponto essa parte social influencia, tanto ou mais do que a racial. Cara, eu acho que assim, até hoje, muita gente levanta essa bandeira de porque eu não tenho preconceito, cara. Você vê muita gente caindo na hipocrisia de que, tipo, você tá num restaurante com a tua família e aí entra um cara mais de chinelo, mais mal vestido e você já olha aquela pessoa com outros olhos, entendeu? Você já não se sente mais tão seguro. Cara, às vezes ele não tá nem oferecendo nenhum risco pra você, nem pra quem tá próximo, mas a pessoa já se sente menos segura diante daquela situação, entendeu? Então isso já gera uma diferença aí de classe. De uma forma ou de outra é um certo preconceito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. E é verdade, isso que o Zé falou é bem bacana. É, meu pai, por exemplo, troca de carro de 3 em 3 anos, porque ele não usa muito assim o carro, né? É bem comportadinho, então ele troca de 3 em 3 anos. Da última vez que nós fomos na concessionária comprar um carro, meu pai já tinha visto o preço, já tinha pesquisado tudo, a gente foi pra fechar o negócio. Meu pai foi de short rasgado, camiseta também rasgada e suja, porque ele é eletricista, tinha saído de um forro, e ele falou assim, eu vou comprar o carro assim mesmo, e você vai ver, ainda me levou, falou assim, você vai ver como vão me tratar. Aí ele chegou pra comprar o carro, vim fechar o negócio, todo mundo já olhando torto pra ele. Ele foi fechar o negócio, ele foi comprar o carro, ele não tava olhando. Ele chegou, colocou o papel na mesa e falou, eu vou fechar o negócio, eu vou comprar o carro agora. Mas o senhor quer pagar em tantas vezes, 60, 70? Meu pai falou, não, eu vou pagar o carro à vista. Todos os vendedores que estavam do lado pararam de fazer o que estavam fazendo e começaram a olhar para meu pai. E assim, era claro, era nítido, dava para ver, assim, como se as pessoas estivessem falando, como é que esse cara todo rasgado, todo zoado vai comprar um carro à vista? Entendeu? É esse tipo de preconceito. E isso acontece muito. Acho isso um máximo no meu pai, porque ele faz questão de fazer essas coisas, em, não só, esse foi o exemplo do carro, mas ele faz isso em outros lugares também, que é pra gente ver, essa foi até a forma dele me educar, que era para que eu pudesse ver como as pessoas julgavam a gente pela aparência. Nordestino, preto e pobre. Esse negócio de preconceito, acho que no cerne, lá no comecinho mesmo, no primórdio mesmo, é puro medo, sabe? É medo de roubar o emprego, é medo de perder o tempo dele, sabe? Como você tava falando do carro, ah, tá perdendo meu tempo aqui, sai daqui, ô pobre do caralho, né? Medo de sofrer com violência, ó, aquele negão que tá vindo ali, ele tá de terno, mas ele pode ter uma AK-44 debaixo do casaco, entendeu? E principalmente medo de se sentir inferior. Se o cara lá do norte se destaca mais que um cara aqui do sudeste, bate aquela invejinha, porra, o cara é um melhor médico do que eu. Então é medo, puro medo. É, corroborando com a tua teoria, é aquele discurso do pânico, cara, que normalmente acontece quando alguma desses setores da sociedade avança um pouco. É aquela história de, tipo, o início do século passado. Não, mas se os negros forem libertados, ou agora que os negros têm liberdade, eles vão invadir a sociedade e vão criar o caos. Se as mulheres tiverem direito ao voto, elas vão sair de casa e vai destruir as famílias. Curso de pânico que a gente vê hoje em dia ainda, gente super citada, Malafaia e coisa, é que cria esse medo e reforça o preconceito. Tiago, só para dar mais um exemplo, corroborando, aliás, a palavra do dia é corroborando. Lindo, né? Só porque o dia inteiro guardando essa palavra pra usar. Deixa aqui, é todo mundo usar corroborando até o final da gravação. Tá, ok. Então eu vou começar agora corroborando com o que o Thiago falou. Nós estamos passando por uma situação hoje, nesse dia, que é justamente o lance das empregadas domésticas terem direito, finalmente direito, como todo outro trabalhador tem. Doméstica, ela era doméstica, sem carteira assinada, só caía em cilada. As classes dominantes, representada pela senhora Danusa Leão, que é processe a mim, sua filha da mãe, coloca na Folha de São Paulo que isso vai causar desemprego, porque quem vai pagar os direitos trabalhistas? Nós estamos passando pela mesma situação, eles estão com medo de pagar para um funcionário dele o que o funcionário tem direito, cara. Mas assim, se você não tem dinheiro para pagar um funcionário para trabalhar para você, então não tenha o diário do funcionário. É muito simples. Senhora Danusa Leão, se a senhora não tem condições de pagar os direitos da sua empregada, vai lavar louça. Melhor do que isso, pinta a cara de branco, faz um sorrisinho de vermelho, vai fazer bico de coringa em festa de criança. Que esse é ganho que pode pagar um... E pode pagar uma empregada. Ela é o Coringa do Heath Ledger. Filho, tem gente que come, você sabe disso. Tem umas putas tilangueiras, vocês já viram isso. É, gente, tem que lembrar que Zé Ramalho já foi garoto do programa, então... Exatamente. E comia a melinha ainda. Não tem critério. Mas é, só pra pegar um gancho do que a Camila tinha dito... Não, a palavra é corroborando. Como é que é o negócio aí? Mas é porque eu não quero começar a frase com corroborando. Eu quero usar num momento mais... oportuno, entendeu? Eu vou guardar pra um outro momento. Pegando o link, o problema é que resolver a discriminação de qualquer espécie é muito simples. É muito simples. Sabe, se eu não concordo que os gays se casem, então não serei gay e não me casarei. Ponto. Eu não entendo que direito eu tenho de evocar pra mim a decisão sobre a vida de um outro sujeito. Qual que é o meu direito? Sabe? Olha, aí que tá. Mas vamos separar as coisas. Casamento, uma coisa é no civil, outra coisa é no religioso. As religiões têm dogmas e as religiões seguem esses dogmas. Concordo com você, totalmente, Modesto. Mas o problema é você achar alguém que discorde de você, Modesto. Sabe? Eu entendo o que ele tá falando. Eu entendo e concordo. Não tem, mas o que eu tô dizendo é, não tem ativista, por exemplo, gay, LGBT, pra usar o termo correto, não tem ativista LGBT que defenda a obrigatoriedade da Igreja Católica celebrar casamentos em pessoas do mesmo sexo. Você quer nome? Quer que eu dê nome? Por favor. O Tony Reis, que é líder do movimento LGBT. Esse cara que é aqui de Curitiba, por acaso, e é um dos que debateu com Silas Malafaia no Congresso, aquela coisa toda. Ele defende casamento no religioso. Pois é, mas aí eu boto outro ponto, Modesto. Radicalismo pra qualquer lado é uma merda. Não, calma, gente. Mas o que é casamento religioso? A Umbanda e o Candomblé celebram casamento entre pessoas do mesmo sexo. É assusta. No Rio de Janeiro, em São Paulo, se eu não me engano, um grupo de LGBTs fundou uma denominação evangélica onde eles podem celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A religião é livre. Eu posso criar a religião do autor de garrafa dourado e celebrar casamento das pessoas com suas garrafas de Skol. Não interessa. Pô, eu quero. Eu vou. Peraí, eu preciso saber de uma coisa antes. Se ela promete ficar gostosa pra sempre. Tony! Porque, por exemplo, eu sou fiel à Skol. A Skol é gostosa, não muda nunca. Peraí, gente, só tô perguntando se vai ser gostosa. A mãe, por exemplo, ficou um bucho. O que eu tô dizendo é uma sandice num estado laico. Vamos lembrar disso, o Brasil é um estado laico. É uma sandice eu pensar que quando alguém está dizendo de casamento, está dizendo de casamento religioso. Opa, a regra... Calma, de é laico, o estado é laico, mas não é laicista. Tá, mas é, tem o estado é laico. Gigante. O estado é laico, e quando se diz casamento dentro do estado, é casamento civil. Você, o estado está cagando para a religião. O estado, o laicista, é que caga para a religião. O estado laico não abraça todas as religiões. Então, mas o Modesto... Inclusive a ausência dela, Modesto. Exatamente. Ao abraçar todas as religiões, eu tô colocando o mesmo peso para todas elas e dizendo, olha, vocês são uma seara diferente da minha. A religião não é seara do Estado. Não é. O Estado brasileiro tem essa maravilha desde o tempo de Pedro II, que é dividir as duas coisas. Elas precisam continuar divididas. Mas segundo o Marcos Feliciano, o Estado é laico cristão. Que prova essa capacidade intelectual deste cidadão para estar, né, representando alguma coisa. Um sujeito que é racista e faz chapinha no cabelo como modelo, nós estamos fodidos. Ponto de voto que colocou ele lá. Então, esse pensamento não é só dele. Tem um monte de gente. Não, não é. Ele... Não, mas você não viu tanto de gente que dá dinheiro pra ele, cara? É lógico que não é só ele. Sim, dá cartão de crédito sem a senha. Eu não sei como é o caso dele, mas o que acontece muito é de que política partida é um joguete do caramba, né? Tipo, o Tiririca, o cara entrou... Tiririca não, eu não sei se foi ele ou outros candidatos. Os caras entram porque um tem 50 milhões de votos e o cara não entra, é o pequenininho. Marcelo, verdade, aquele maluco que queria proibir o Ted de passar no cinema, entrou no vácuo dos votos do Tiririca, cara. O Tiririca foi o carro-chefe. O Tiririca teve votos mesmo e ele levou gente da legenda. O Enéas, como foram outros. O Enéas levou o Prona todo quando foi deputado. Acho que o João Willis entrou nessa também, não foi? Provavelmente. Antes, quando ele foi eleito, o João Willis era um cara de muito pouco representativo para ter sido eleito. Ele foi eleito por causa do Big Brother, gente. Vamos falar a verdade. Ele foi eleito porque ele era subcelebridade. Você falou do lance do que a igreja tem os dogmas e segue os dogmas e não sei o quê. Não quero entrar em mérito de religião nem nada. Eles dizem apenas pregar o que está escrito na Bíblia, mas eles não levam em consideração que na época, quando eles acreditavam, quando Cristo estava na Terra, que ele criticou aqueles fariseus que se metiam com política e também com cargos de confiança e com religião. Então, quer dizer, isso não afeta eles, cara? Não, a questão é um pouquinho diferente pelo seguinte. Aqui nós vivemos num sistema político que eu não concordo. A forma como é feita, eu acho que o cara que recebeu o voto, ele não tá representando só aquele pessoal que votou nele. Ele tá representando um Estado. Não tô pichando nem nada. Vou dar um exemplo do João Willis. Ele não foi eleito para votar pelos interesses só dos gays da Bahia. Ele foi lá para defender a Bahia. Ou foi do Rio, sei lá de onde ele foi, entendeu? João Willis é do Rio. Ele não tá defendendo o povo do Rio. Ele tá lá fazendo um ativismo pelos gays do pois Rio e do Brasil. Mas aí você faz uma virada que é perigosa. Você cai no mesmo lugar, que é de... Foi supor a existência de um brasileiro normal, de um brasileiro prototípico, que todo mundo tem que trabalhar para ver. Não, o que eu tô dizendo é que não se pode, num congresso onde está votando leis que vão influenciar o Brasil inteiro, querer falar só por grupo A ou B. Quando essas pessoas que foram eleitas deputados, tanto por religião quanto por ativismo, eles chegam lá e defendem só o deles. Modesto, mas quem não foi eleito? Quem não foi eleito nesse esquema? A gente vota num candidato de esquerda porque a gente concorda com a ideologia dele. A gente vota num candidato de direita porque a gente concorda com a ideologia dele. Os gays votam num candidato militante do movimento gay porque concordam com a ideologia dele. Isso precisa ser feito. A política precisa ser representativa. Representativa de grupo. Senão nós vamos ter, por exemplo, café com leite de novo. Um ano um grupo governa, no outro grupo governa. Não cabe isso. E eu acho fundamental. É importante deixar muito claro aqui, a gente deixando a piada de lado, eu não sou gay. Eu sou estritamente heterossexual. E eu acho extremamente importante que tenha-se lá um político gay e que fale, olha, peraí, velho. A gente não está contemplando uma parcela crescente da população. E não é crescente porque gay é uma epidemia e as pessoas estão se contaminando, não. É porque esses caras estão tendo coragem, e essas mulheres, de sair de casa e dizer, peraí, eu sou gay, eu não preciso mais ser o tio encalhado. Sabe que toda a família tinha o tio que nunca casou? Sim. E todo mundo sabia que o cara era gay, por isso ele nunca casou. Sim, eu acho fundamental isso, mas o que a gente não pode também confundir e acabar colocando as coisas de outra forma é privilegiar mas em ele detrimento não aos outros. Mas aí é o que eu vou te perguntar, Modeste. Defina privilegiar. Isso. onde uma das coisas que está sendo colocada na PL 122 é o lance de cerceamento do que você tá. É que eu não tô com nada escrito aqui, eu tô indo tudo de cabeça. Assim, boa, a PLC 122 aqui na minha frente. Aí, ó, viu? Viu quem tá preparado, quem tá armado? Tá se embolando pra defender o arco. Vou dar um exemplo. Tava eu e uma peguete minha no bar do Portuga, perto da Federal, lá onde eu estudava, e a gente tava nos maiores mares. O dono do bar pediu pra gente sair do bar porque a gente tava fazendo isso. Uhum. Ótimo, a gente saiu do bar. Uhum. Se passar a pele 122 e tiver um casal heterossexual que fizer isso, o cara sai do bar numa boa. Se falar isso pra um gay, 2 a 5 anos de cadeia. Não, mas aí que tá. Aí que tá, Modéstia. Aí você tá caindo na generalização boba. Exatamente. Desse religioso. Não, no discurso de pânico que... Exatamente. Modéstia, eu já fui expulso de inúmeras sorveterias porque eu tava praticamente sarreando as minhas namoradas. Sim. É diferente. É diferente. O que acontece hoje... mas o problema é que acontece hoje é que, por exemplo, um casal de gays sentado num banco da praça, de mão dada, trocando um beijo na boca, de língua, um beijo bem lascivo, assim, de língua, vão ser recriminados, vão ser expulsos de um estabelecimento comercial. Sendo que eu e a minha esposa podíamos fazer isso dentro do mesmo estabelecimento. Isso é que é absurdo. O absurdo não, é que... eu acho que o absurdo é exatamente isso. Eu acho um absurdo você forçar uma situação, tanto hétero quanto homossexual, para crimes que ocorrem. Então eu falo sobre violência contra o homossexual. E óbvio que eu sou contra. E só para colocar, para contextualizar, senão vão pensar que eu sou homofóbico. Não, todo mundo tá sabe isso. Que você é o branco da mesa. Falta vocês, você vai defender até do pessoal. Sim. Não, tá. Uma das pessoas com que eu mais tenho amor nesse mundo, uma pessoa da minha família, que eu não vou entrar também em detalhes, porque não é necessário, é gay, assumido, todo mundo sabe, todo mundo respeita, e eu amo essa pessoa incondicionalmente. Ah, esse discurso é meio enrolado. Isso daí eu tenho exemplo. Ele é viado, não gosta dele, olha que um desgraçado. É que nem o fato de ser gay ou não que faz a pessoa ser especial ou não. E eu tenho motivos para defender o movimento gay justamente porque eu vi essa pessoa sendo discriminada. Eu acho discriminação de qualquer forma ridícula, horrível. E eu passei por inúmeras discriminações. Pode não parecer, mas eu já fui discriminado de diversas formas. Ah, vá, é mesmo? Eu entrei num colégio, na época que... todo mundo sabe que eu tive uma infância meio abastada, mas meu pai acabou no momento perdendo tudo que ele tinha quase. Eu entrei numa escola sendo gordo, sendo pobre, eu era o ovelha negra do colégio. Achei que você usava o gatinho ortopédico. Não, mas é aquela coisa. Seria legal, hein? Hoje, aí que tá. A diferença é que hoje eu faço piada disso porque eu me impus essa situação. Eu me fudi de verde e amarelo por ser discriminado e volta e meia eu me fodo ainda hoje. Por ser gordo e por ser pobre. Esse motivo de piada pra todo mundo, mas não é. É uma coisa hiper séria. Vamos pegar a sua história de vida, então. Porque aí a gente tá pulando um pedaço grande dessa história, que é de como você fez a passagem do sujeito que era extremamente sacaneado pro sujeito que hoje consegue olhar pra isso e rir disso. Sim. O que os projetos de lei e o que o Brasil tá avançando, com a graça de Deus, apesar de eu não ser religioso, de eu não ser teísta, porque alguns grupos não conseguem fazer essa passagem. Alguns grupos essa passagem é vetada. O sujeito, vamos pegar um sujeito de um negro hipotético que vem de uma família pobre, alcança uma grande formação, sei lá, um doutorado, e que vai ser sempre tratado como um doutor menor porque é negro. Esses caras têm uma dificuldade permanente de fazer a passagem. Sabe aquela piada que a gente vê em camisa? Tipo assim, a mulher é muito feia, vira pro cara e fala assim, nossa, que nojo, você é gordo. E o cara fala assim, ah, pelo menos eu posso emagrecer? É esse o caso. Tem pessoas que são discriminadas pelo que elas são e que elas não podem mudar. Um gay não pode mudar, ele não pode acordar amanhã e falar assim, velho, cansei dessa vida, cansei de ser sacaneado, não serei mais gay. Um negro não pode acordar amanhã e falar assim, não, cansei, velho, cansei de ser chamado de ladrão, não sou mais preto. Não dá. Só se ele for Michael Jackson. No caso da mulher também é a mesma coisa, pelo que você tá falando. É, aí. E na minha família, tem um agravante. Meu avô é preto e minha avó é índia, entendeu? Aí nasce a minha mãe. Minha mãe é filha de preto, filha de índia, já pega duas minorias e é mulher. Aí eu falei pra ela, mãe, vira viada. Aí você vai ser a minoria completa, cara, tá? Começa a fazer uns cola velcro aí pra você ver. Pronto, vai ter o preconceito máximo da vida. Mas não, no meio que ela viveu, ela não teve preconceito nenhum na infância dela. Meu avô também não, minha avó também não, tá? Por quê? Morava lá com os cortadores de cana, sabe, os retirantes, tal, aquela coisa toda. Então naquele meiozinho ali não existe preconceito, não existe o negro, ali é todo mundo mundo pobre, todo mundo nos pau d'água, entendeu? Aonde vai ter o preconceito? É, todo mundo é preto ali, entendeu? Todo mundo é pobre. Mesmo os brancos é preto, não tem essa. Caetano Veloso, preto, ele vira branco quando tem dinheiro, tá? Ou, no Brasil é uma coisa escrota. O cara tem dinheiro, ele não é mais preto, ele é branco, sabe? Ele aumentou de classe social, ele é branco. Mais ou menos, não necessariamente, Alex. Porque tem aquela frase que era muito comum com o Pelé, que era dizer que ele era um preto de alma branca. Isso, sabe? É horroroso. Que meu dói, Deus. Assim, dói profundamente. Quer dizer, olha, você é preto. Sabe outra coisa que me dói? Já não é tão preto. Outra coisa que me dói é o lance do que preto bonito. Mas alguém fala que branco bonito, porra. Porco, eu citei no outro podcast, no podcast de consciência, uma situação que eu vi, tinha uns 11 ou 12 anos, e que eu vi uma amiga da minha avó, uma senhora, falando que a empregada dela era praticamente da família. Ela era negra, mas tinha alma branca. E aquilo me chocou, tá ligado? Tipo, sabe? Eu com 11 anos olhei assim, como assim? Sabe? É esse preconceito que teoricamente é velado, mas que ele é explícito quando você apresenta ele em palavras, tá ligado? Na verdade, ele é explícito se você estiver prestando atenção. O problema é que a gente não presta atenção. A gente naturalizou algumas coisas. A gente naturalizou que preto é menor, que a mulher tem menos capacidade que o homem. A gente naturalizou um monte de coisa. A gente naturalizou que gay é o máximo do lascivo, que tudo que o gay pensa é sexo. Então, você justifica, inclusive, um discurso igual aquele da Miriam Rios. Como é que eu vou contratar um gay pra ser babá dos meus filhos? Ele vai estuprar as minhas crianças. Porra! Você pensa nisso quando você contrata uma babá heterossexual? Exato. Aquela velha história também de, não me importa que o cara seja gay. Não mexendo comigo, porra, dá a impressão que, né? Que todo gay só quer isso, pelo amor de Deus. Aí. Fico até feliz quando um gay chega pra mim e fala assim, você é bonitão e tal. Começa a me chavecar, eu falo, porra, mano, alguém tá me chavecando, pelo menos, né? É, pelo menos, né, porra? Pelo menos. Todo mercado. Cara, mas pelo menos, né? Porra. Se de tudo falhar, né? É, alguém tá bala. Uma vez eu tava conversando com um amigo, e ele é heterossexual, preconceituoso, e tinha um amigo nosso gay também. Ele falou assim, cara, eu não tenho nada contra você sendo gay. Desde que você não dê em cima de mim, o cara virou pra ele e falou assim, nossa, você tá se superestimando demais achando que eu vou dar em cima de você só porque eu sou gay. Um grupo de amigos nossos aqui, eu não vou citar nome porque fica feio pros caras, né? Ou não, que se foda. Cresceram junto, aquela coisa toda, mó brother, vai na casa do outro todo dia e tal. Aí um deles resolve assumir que é gay, entendeu? Aí assumiu pra todo mundo. E o cara nunca teve jeito de gay. Aliás, era o cara mais heterossexual que a gente conhecia. O cara não tem aquela voz mais afetada, então, ou seja, o cara não dava sinal. Aí ele não se encaixava no estereótipo que a sociedade impôs de homossexual. Isso, ele não se encaixava no estereótipo. Não se encaixava no estereótipo. Mas gosta de dar o bumbum, normal, numa boa. Aí, o outro amigo meu, que é homofóbico, pô, era super amigo desse cara. Ele deixou de ser amigo do cara? Não, ele não deixou. Mas ele fala assim, pô, eu sou homofóbico ainda, mas, pô, o cara é meu amigo, velho. Não vou deixar de ir na casa dele só porque, sabe, eu não gosto dessas coisas. E continua a amizade numa boa, mas isso é uma puta de uma exceção. Eu não acredito que isso exista pra cima e pra baixo, né? Um cara com uma cabeça tão aberta assim. Era uma teoria antiga dentro da psicologia que a aproximação das diferenças ia fazer com que essas diferenças sumissem, né? Que pra eu acabar com o preconceito, bastava que eu colocasse o preconceituoso e o discriminado no mesmo lugar. E a gente viu que isso não funciona, porque depende muito de quem é o preconceituoso. Eu preciso de preconceituosos iluminados, isso é uma contradição em termos, mas eu preciso de gente que tenha pelo menos a capacidade de perceber que, opa, peraí, aquele estereótipo de gay, de negro, de mulher, de loura burra que eu tenho na cabeça, ele não se justifica. Ele é só uma categoria irreal. E isso são pouquíssimas pessoas. Estão aí os eleitores do Marcos Feliciano. Estão aí qualquer notícia sobre as lambanças que ele faz, que você veja na internet, você vai ler os comentários. Porra, sempre tem um comentário de alguém apoiando, dizendo, não, ele tá certo, os africanos são amaldiçoados mesmo, lá tem macumba. Sempre, cara, sempre. Isso é... E, cara, eu vou usar esse gancho aí que você falou, corroborando com o que você disse. O que eu escrevi esses dias no Facebook, que é triste ver que esse cara, não só esse Feliciano, como outros pastores, eles ganham os fiéis e que são pessoas, são analfabetos funcionais, cara. Você vê o comentário dessas pessoas, de 10 palavras, 8 são erros de português, sabe? Isso, eles são analfabetos funcionais num sentido mais amplo, num sentido de domínio da linguagem como forma de pensamento. Quantos evangélicos não são negros? Eu falo falando sem nenhum dado científico, eu tô dizendo da minha experiência. A maioria das igrejas evangélicas que tem no meu bairro são abarrotadas de negros. Abarrotadas. Uhum. E eles acham numa boa que o Marco Feliciano diga que os negros foram amaldiçoados por Noé. Eles não se percebem na fala dele. Entendeu? Não, porque tá tudo bem, ele tá ouvindo o pastor, mas ele pode ser salvo por Deus, porque ele é negro, mas não é amaldiçoado, cara. Jesus salvou ele. Opa, cuidado que nós estamos entrando numa coisa perigosa, porque aí a gente tá colocando dessa forma, como que evangélico fosse sempre mal sucedido. Tipo, eu conheço N, é. Exatamente. Também não é, porque eu conheço N evangélicos ricos. Não é questão do cara ser analfabeto, semi-analfabeto, ter cabeça pequena, não. Não é questão disso. Religião, cara, é uma coisa boa. Eu não sou religioso, eu sou agnóstico, mas religião é uma coisa boa. Por quê? Te dá um sentido na sua vida. Te dá uma guia pra você seguir, entendeu? Ele te dá esperança pro futuro. Se religião fosse ruim, ninguém seguia religião. O que acontece é que, às vezes, o fanatismo é acreditar piamente numa certa faceta e guiados por pessoas que têm um palavreado muito, muito bom, muito carismático, joga aquelas palavras na sua cabeça e você é influenciado por ela. Religião não é o problema. O problema é as pessoas que influenciam essa religião, entendeu? Concordei ali com o Modeste sobre essa generalização por uma coisa que aconteceu esses dias agora, um post que eu coloquei sobre Marcos Feliciano ou qualquer coisa do tipo, Malafaia. Embaixo, logo o primeiro comentário, um conhecido meu botou ali falando que evangélico é tudo idiota e não sei o que, tal, tal, tal. Cara, eu me senti muito mal porque eu tenho amigos evangélicos. E logo embaixo, uma amiga minha muito querida, que é evangélica, botou: desculpa, mas eu não sou burra e analfabeta e tal. Aí ele pediu desculpas e tal, e ela botou assim, ó: tanto que eu sei as posições do Moro em relação à religião, eu sei que ele é agnóstico, sei que ele não acredita, e isso nunca foi problema na nossa amizade. Então, não dá pra gente generalizar também. O problema, como foi citado, é quando o fanatismo pega forte no negócio e daí a pessoa desliga completamente seu senso crítico e passa a lutar forma de guerra santa contra tudo aquilo que ele acha que não bate com as convicções religiosas dela. Fica cega, acaba se combatendo. Ela não percebe que o inimigo é ela também. Sim. Aí tá um ponto que eu queria colocar também pelo seguinte: tudo que tá sendo se falado do Marcos Feliciano, absurdamente tudo que tá sendo dito, tudo que foi colocado, em nenhum momento ele disse essas coisas no Congresso Nacional. O que foi dito dentro de templo ou em veículos direcionados também aos fiéis dele. O Silas Malafaia, quando ele coloca a situação, o que ele diz normalmente, tirando a entrevista para Marília Gabriela, que foi uma coisa aberta a todo o público, é um programa dele direcionado ao público dele. Não tá tendo um pouco de exagero, principalmente na parte do Marcos Feliciano? A gente não tem que separar o pastor Marcos Feliciano do deputado Marcos Feliciano? Teria se ele fizesse isso. Ele não se separa, cara. Ele não se separa. Pela sua visão, o que parece é: então o cara pode assassinar a mulher dentro de casa e fazer um discurso em defesa da mulher lá no Congresso, que não dá nada, porque lá no Congresso ele nunca falou que bate em mulher. Exatamente, vamos botar o goleiro Bruno O que tá todo mundo colocando é esse cara ser colocado numa comissão de direitos humanos. Outra coisa que eu queria colocar: tá todo mundo fazendo esse robodó, que eu acho que tem razão, sobre ele estar na Comissão de Direitos Humanos, e essa cortina de fumaça toda, enquanto tá todo mundo falando nisso, José Genuíno, aquele primeiro condenado, eu esqueci o nome dele, primeiro condenado pelo Mensalão, dois caras que foram condenados, estão para ser presos pelo Mensalão, assumiram outra comissão que tem muito mais relevância dentro do Congresso para votar orçamento. Comissão de Justiça, o Maluf tá lá também. Maluf! O quanto disso é orquestrado? O quanto quem preside disso atualmente a Comissão de Finanças é um cara que está sendo investigado por 36 delitos. Gente, quem preside a Comissão de Florestal lá, de Meio Ambiente, é um. Motosserra de Ouro. Gente. Não. Ele saiu, o porco. Saiu, tá, mas eles botaram outro cara. Ó, tô desatualizado. Quanto isso é justamente para fazer fumaça e desviar a atenção de uma coisa que realmente é relevante. Tem uma outra questão aí, vocês estão falando, agora vocês começaram a falar dessa questão de orçamento, de comissões, mas vocês já notaram que nessas comissões se vota orçamento para tudo, o orçamento para educação não sai. Por quê? Porque o povo, quanto menos o povo tiver de educação pública de qualidade, por exemplo, mais o povo vai continuar votando em pessoas que não os representam, entendeu? Porque o povo não vai ter o entendimento. Tem gente que não sabe. Eu achava muito engraçada a campanha do Tiririca, porque falava: gente, vocês sabem o que um deputado federal faz? As pessoas que votaram nele, muita gente realmente não sabia o que fazia um deputado. Ele não sabia, ele falou pra ninguém. Ele não sabia, ele não teve acesso, sabe? Eu trabalho numa ONG educacional que a gente fica batendo de porta em porta na... Eu não vou falar o nome da ONG, mas tudo bem. A gente fica batendo de porta em porta nos gabinetes desses infelizes, nos gabinetes mesmo. O dia que eu passei mais raiva em toda a minha vida foi o dia que eu fui visitar a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Porque ninguém tá nem aí. Quando você coloca um cara lá em cima, é como um de vocês disse mesmo, o cara vai esquecer quem colocou ele lá em cima. É muito difícil você ver um político que tenha coerência do começo ao final do mandato. A partir do momento em que ele tá lá, ele vai ter outras prioridades, outros orçamentos que não são totalmente diferentes daquele discurso que colocou ele lá. Aí você fala da questão das igrejas. Enquanto esses políticos não representam as pessoas, vem um pastor que é semelhante a ele, você vê. Eu vou fazer aqui a descrição, gente, me perdoem quem segue essa Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Universal, que é a Igreja Mundial, Universal, Interplanetário, eu fico confusa. Eu vou botar uma igreja pra mim que vai ser Igreja Sensacional do Poder Fodástico de Deus. Pois é. Cara, eu acredito na igreja Loucura de Meu Deus, que é Hermes e Renato. Pois é, aí você vê pastores como Edir Macedo e o excelentíssimo cunhado dele, R.R. Soares. E aí, do outro lado, você vê um pastor chamado Valdomiro, que eu não sei o resto do nome dele, que é negro, né? Que, diferente dos outros, ele é negro. Já na televisão, já apareceu várias vezes em que a igreja dele sofria... Desculpa, Camila, só te corrigindo. É Valdomiro, não é Valdomiro? Valdomiro. Que a igreja dele... um chapéu de cowboy. Isso, que a igreja despejada. Então, ele era da Igreja Universal, dissidente. Ele foi para fazer mais dinheiro. Exato. Ele botou a franquia. O R.R. Soares também era da Universal, também é dissidente. Tudo saiu do mesmo saco. Exato, só que eles tiram dinheiro, gente. Eles tiram dinheiro de gente pobre, de gente que mal tem o que comer, de gente que não consegue mandar seu filho para a escola, às vezes porque não tem um sabado. Camila, deixa eu comentar só uma coisinha que ele fez, que eu acho sensacional, essa eu tenho que falar. Ele disse que naquele mês ele ia fazer uma campanha, que o povo não ia dar o dízimo pra ele, ia dar o trízimo, ia dar 30% do seu salário. Porque pois é. Deus disse que tinha que dar 30% do salário. Agora me diz, onde é que tá no diacho da Bíblia que o dízimo é composto de 30%? Não, onde é que tá no diacho da Bíblia, aí, o que o Silas Malafaia falou na entrevista da Marília Gabriela, que tá na Bíblia que o pastor tem que ganhar muito dinheiro. Vamos pegar um fundamento da Bíblia, se eu não me engano tá lá nos Atos dos Apóstolos, a minha Bíblia tá até aqui perto, mas eu não vou procurar. Tá nos Atos que os cristãos produziam e dividiam entre si a produção, de modo que quem tinha duas túnicas dava uma ao irmão, quem tinha duas sandálias davam um par pro outro, de modo que todo mundo tinha de tudo. Aonde então, na maldita da Bíblia, com mil perdões a todos que acreditam nela, vocês vão entender o sentido de maldita. Não, vocês vão entender o sentido de maldita. Aonde na maldita Bíblia está dizendo que o pastor tem que acumular, que a igreja católica precisa de templos de ouro? Essa Bíblia que diz essas coisas, que justifica esses atos, é maldita. Entende? Porque não é a Bíblia aqui. Porque não é a Bíblia. Agora vocês entendem por que não é importante investir em educação nesse país? Sim, mas é óbvio, porque se você investe em educação, você ensina o povo a raciocinar. Um povo que raciocina não é tão facilmente manipulável. Um dos meus livros favoritos, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, tem lá as ovelhas, né? E as ovelhas tratam de repetir o discurso que é dito pelos porcos o tempo todo. E os porcos vão alterando os discursos a seu favor, e as ovelhas repetem, e o povo repete, os outros animais repetem. Sem prestar atenção, sem se dar conta de que o discurso escrito na parede está sendo alterado continuamente. O que faz aqui? Essa é a minha turma. É o senhor turma, não é? Não, gente, eu sou o Mr. Mago. Você não é dessa turma. Por que não? Você é negro, é um cara negro. Entrei no lugar errado e acabei na África do Sul. O que isso tem a ver com estudo? Você vai atrapalhar o equilíbrio. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Gente, deixa eu falar de um projeto até que eu tô participando. Há 50 anos, em 1963, o educador Paulo Freire lançou na cidade de Angicos, lá no Rio Grande do Norte, um programa de alfabetização que chamava As 40 Horas de Angicos, com a finalidade de alfabetizar aqueles trabalhadores rurais, né? Em sua grande maioria, trabalhadores rurais que não sabiam ler nem escrever e não tinham nem como mandar notícias para a família, enfim. E aí ele criou um projeto de 40 horas de alfabetização e politização. O que era esse projeto? Era dar os parâmetros da alfabetização, mas com base na vida deles ali no campo. E funcionou muito bem. Formaram-se algumas turmas, né? Algumas pessoas de fato conseguiram ser alfabetizadas. E um tempo depois, eles viram que esse projeto com esse mote de alfabetização e politização começou a criar, naquela cidade, começou a criar um povo mais consciente. O povo começou a querer entender o que fazia um prefeito. O povo começou a querer entender o que fazia um vereador. Isso em 1963. Vocês acham que esse projeto durou até 1965? Em Angicos ele não durou. Todos os projetores de slides foram quebrados pela ditadura militar. Paulo Freire foi exilado com seus filhos na época, alguns ainda pequenos. Uma das filhas dele chegou a participar desse projeto, né, a mais velha, e foi exilado. E uma série de represálias aconteceram. Atualmente, a ONG em que eu trabalho, agora eu vou falar, eu trabalho no Instituto Paulo Freire. O Instituto está comemorando os 50 anos desse projeto e que teve um embrião chamado Mova Brasil, e que a gente sai aí pelo Nordeste alfabetizando, formando educandos e educadores, preparando essas pessoas para entrarem na EJA. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos é para pessoas que já têm um mínimo de alfabetização, mas tem gente que não sabe nem o que é uma letra A. Então, o MOVA faz isso. Ele prepara as pessoas para entrar na EJA. Você acha que a gente tem apoio do governo propriamente para isso? Claro que tem, o governo. Mas é muito pouco, é muito pouco. Fala mal do governo, não, ele pode estar ouvindo. Eu sei, mas é muito pouco. Não vai te ouvir porque você tá na caixa. Seu filho da mãe, para de andar com esse tablet. Tá bom, então fica sentado. Pronto. Entendeu? Agora repete, porque agora alguém pode entender o que você falou. Toma cuidado com o que vocês falam aí, que o governo pode estar ouvindo. Ele pode estar atrás de você. Atrás de você. O governo normalmente está atrás da gente, inclusive, né? O governo corre atrás do prejuízo, mas está perdendo uma oportunidade para fazer uma reengenharia do Brasil. Somos a bola da vez no mundo. Mas não estamos nos preparando para isso. Com a burocracia brasileira, com os juros altos, com toda essa paranafernália de leis, é muito difícil que a gente se torne um grande atrativo. Pro Marcelo, que também tá meio quieto aí, até que ponto o povo tá interessado na educação? Ou até que ponto é mais fácil receber um Bolsa Família? Você vai falar de bolsa logo comigo, cara? Sentiu um preconceito. Ô, louco! Por quê? Só porque eu tenho um Bolsa da Bíblia, pô? Não fala mal que você perde isso. Mas, infelizmente, assim, essa coisa da bolsa, por exemplo, é uma coisa que eu acho ela é complicada, porque ao mesmo tempo que eu concordo, porque ela dá essa possibilidade de você, em teoria, a partir daquele dinheiro que você recebe, você ir atrás de outras coisas e poder fazer melhorar um pouco a vida, tirar você da miséria, que é a proposta, ao mesmo tempo ela condiciona você a não querer sair daquela vida, né? Porque... O problema é que ela é uma medida totalmente paliativa. É, porque o quê? O que acontece? O governo, ele dá a bolsa pra você sair da miséria, mas ele não dá a vara pra ensinar você a pescar, né? Você não dá auxílio pra emprego, você não tem um estímulo a isso. E aí as próprias pessoas já não são estimuladas, já não têm vontade, às vezes, muitas vezes, né? E acabam ficando. Então é complicado, ele gera um outro tipo de problema social, né, na verdade. Mas aí é o que fala. Na falta de um projeto integrado com base na educação, a gente tem que fazer essa série de paliativos que, além de tudo, é bom pra angariar voto. Porque, querendo ou não, eu como ex-militante do PT, ainda assim eu falo isso. Querendo ou não, o tio Lula conseguiu 2 mandatos... por conta dessas bolsas. No Nordeste ele é aclamado, ele fez muita coisa, eu reconheço, mas essas bolsas garantiram muito mais votos, porque o Lula, graças ao Lula eu consegui uma bolsa para poder ampliar um pouquinho meu sítio. Cara, isso é legal, mas tem gente que não tem gente que aproveita isso e ao invés de ter um, tem 2, tem 3, tem 4 filhos, porque quanto mais filhos, maior a bolsa. Mas aí tem um outro, tem 2 pontos, né, que eu queria trazer. Primeiro que a gente tem que lembrar que o Brasil é feito de 4 em 4 anos. Um presidente que invista num projeto integrado de educação, não estou justificando, dizendo que não precisa investir, estou dizendo que precisa. Mas um governo que invista num programa de educação integrado, um programa sólido, ele não vai ver os frutos desse mesmo programa. Lucas, o Plano Nacional de Educação, os planos de educação dos estados, das gestões, você sabe que os planos, quando são votados, eles são válidos para 10 anos, né? Uhum, sim, mas eu digo exatamente. A questão é, de 2 em 2 anos nós temos eleições no país. Você acha que o Plano Nacional de Educação, o nosso plano, que seria para ser, que vale, de 2011, de 2011 a 2021, você acha que esse plano já foi votado? Não, esse plano não foi votado. Sabe por quê? Porque esse plano não terminou nem ao menos de ser construído. Não. O projeto dele não terminou porque troca-se a gestão. Pois é. A cada troca de gestão. Eu não estou defendendo. Eu estou tentando dizer como é que um político profissional pensa. Ele pensa nesse sentido. Como é que eu vou ganhar? Eu preciso fazer alguma coisa que eu ganhe em 4 anos. Bolsa Família é muito mais rápido do que votar um plano nacional de educação sólido. Exato. Então, beleza, isso é a primeira parte do plano. Agora, a segunda parte do plano. Se a gente tiver alguém sério, e aí eu já não estou pensando mais como político, estou pensando como político dos meus sonhos. O cara usa Bolsa Família como um puta gancho pra mudar o país. Sabe como? Começa a atrelar as coisas ao Bolsa Família. Beleza, você tem Bolsa Família, quantos Bolsa Família? 5, porque eu tenho 5 filhos e tô grávida. Beleza. Pra manter o Bolsa Família desses 5 filhos, esses 5 filhos seus têm que estar na escola, isso já existe, né? E eles têm que ter rendimento X e número de presença Y. E vai atrelando, como é que... obrigações, não é a melhor palavra, mas me vem outra melhor. Vai apelando obrigações para que a pessoa mantenha o benefício. E aí você consegue, Lucas, fazer realmente uma mudança no negócio. Lucas, posso falar um detalhe para você, para mostrar que esse não daria certo? A minha ex, que fique bem claro, ex-namorada... Quem te perguntou? É professora. Eu sou cercado de professores. Meus amigos são professores. Eu trabalho com educação. Eu trabalho numa faculdade. Então, a gente sabe exatamente... Tipo, eu posso dizer com um pouco de cadeira umas coisas que acontecem aqui que eu imagino que aconteçam fora de Curitiba também. Aqui, os professores... Primeiro que não existe reprovação até a 5ª série. E a educação está sendo dada nas coxas, porque essa criança, mesmo ela não alfabetizada, ela não conseguindo ler, os professores têm de aprovar. Os professores são obrigados a passar de ano um aluno. Depois que ele passa do fundamental, os professores têm uma pressão horrorosa do Estado. Horrorosa. Para não reprovar. Sabe por quê? Para que esses alunos... Para estatística. Porque senão a prefeitura perde dinheiro. Eu sei disso de trás para frente e de frente para trás. Porque eu trabalho com adolescentes em situação de risco. Com criança e adolescente em situação de risco. Eu sei disso. O que eu estou dizendo é... Então você sabe que tem muita criança que está na escola e não é alfabetizada. E não faz diferença. Sim, claro que tem. Tem aos montes. São, sabe, nas camadas mais populares, passa de 50%. O que eu quero te dizer é... Eu estava falando de um político dos meus sonhos. O político dos meus sonhos ia criar uma avaliação de tempos em tempos, bianual, sei lá, para todas as faixas para ver o rendimento das escolas. Não é a escola que vai dizer se o aluno pode ser aprovado ou não, vai ser uma medida federal. E sabe por que você vê o reflexo disso? Essa quantidade de redações do Enem que estão virando piada e meme de internet... Que é a prova do analfabetismo funcional. que não é nenhuma adolescentes. E esses adolescentes já votam. Imagina o resto. É. Sim, mas só que também não é corrigido também. Só uma coisa, Alex. Também tem que ver quem é que avalia esse Enem. Porque é um cara tirou uma nota fodida colocando receita de miojo. E pra justificar, o pessoal da avaliação falou: ah, mas tava no contexto, tava porra nenhuma. Não, não. A justificativa não foi que tava no contexto, Modéstia. A justificativa foi que tirando-se a receita de miojo, o resto da redação tava coerente. É como se um parágrafo da redação não fizesse sentido. Eu não tô concordando. Isso, ela não foi. E não, é isso. Justificativo, sim, que eles deram. Justificativo. É? Que não foge. Isso não foge do tema, né? Redação, uma coisa que você tem que fazer é manter o tema. Sim, mas é como se dissesse: olha, o cara escreveu 5 parágrafos muito bons e um tá terrível. Você vai zerar ele por causa de um terrível? Tem professores que fizeram a correção do Enem, e eu vi isso em notícia de jornal pequeno, que abriram o jogo e falaram que eles receberam pressão do governo para fazer vista grossa para erro de português, por exemplo. Pois é, porque o problema no Brasil é o seguinte: a gente não sabe apertar o cinto, a gente não sabe colocar uma regra e dizer a regra é essa, doa em quem doer. O Brasil é cheio de amigo do amigo do amigo do amigo, é cheio de que você sabe com quem você está falando, e que sempre vai gerar casos de exceção. O Brasil é um governo, é um país da exceção. Ok, ele matou a mulher, mas porra, ele era um goleiro tão bom no Flamengo, né? Pô, vamos quebrar o galho do cara. Ah, entende? A gente sempre tá gerando uma exceção. Não tem que ter exceção. E exceção, lá em cima, quando você vê um cara como Zé Dirceu, que tem uma história política que eu admiro e que fez muitas vezes eu ser... Uma das coisas que fez eu entrar no PT quando eu era menor, quando eu era mais novo. Mas e hoje eu saio... Você teve uma juventude cagada, viu, Modesto? De merda, total. É sentido organizado, é PT. Tinha alguma coisa que salva na sua juventude, Modesto? Você foi sem régua. Fala com a gente aqui. Todo não. Mundo. Se o Modesto tivesse nascido 15 anos depois, ele tinha sido emo. Que essa adolescência dele é puta cagada. Puta cagada. Fomos presos. Presos? Por quem? A polícia pensou que tivéssemos roubado o carro do Sr. Furt, mas eles só estavam fazendo o seu trabalho. Por que acharam que eram ladrões? Hillary, passamos o final de semana fora. Acho que todos devíamos ir dormir. Aí, Calton. O que foi? Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Peraí, você não aprendeu nada no fim de semana? Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Tá bom, agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes. Mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte: se você vir um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei, quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Calton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não se eu andar com um mapa. Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Bel Air. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Eles só veem uma coisa. Talvez por ter crescido na cidade em que cresceu, você seja desconfiado. Mas acho que está exagerando a coisa. Se examinar os fatos... Calton, já é tarde. Pai, se fosse um policial e visse um carro a 10 km por hora, você iria pará-lo? Eu me fiz esta pergunta a primeira vez em que fui parado. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando. Voltando um pouco sobre o lance das cotas, que eu tinha falado logo no início, que eu acho uma puta de uma besteira. Eu não sei vocês, mas a minha vida inteira eu estudei em escola pública. Eu estudei em escola municipal, estudei em escola estadual, que é uma bosta também. Se eu estudei a minha vida inteira em escola pública, por que que o meu amigo, que é negro, ele vai ter um privilégio a mais, ou um tanto de pontos a mais que eu no vestibular só por ser negro? Quer dizer, só o fato da cor dele já dá uma vantagem pra ele? Tipo, isso já não é uma forma de preconceito meio que velado também? Aí é uma questão de desvantagem. Desvantagem do quê, cara? A gente teve a mesma educação. Eu queria ouvir a opinião do Lucas sobre isso. Eu tava quieto aqui, eu tava caladinho. Mas não, tem que mexer comigo, né? É preço. O problema, Zê, é que não é igual, não é igual. Sabe, mesmo vocês tenham estudado no mesmo lugar, vocês tenham passado por todas as coisas, não é igual. Existe um funil social que faz com todos esses negros, ou sei lá, uma quantidade imensa desses negros não consiga passar por esse funil e chegar à universidade. Ah, mas como? Se eles estudaram na mesma escola? Aí vem aquelas desculpas. Ah, porque eles foram preguiçosos, não se dedicaram, enquanto eu me dediquei. Não, porque esses caras vêm de contextos em que eles são obrigados a ter outras prioridades. E ante a dificuldade do vestibular, ora, eu tentei vestibular 2 anos para entrar na Universidade Federal, né? Foi 2 anos que eu dediquei a entrar na Universidade Federal. Um negro de uma camada popular, ele não pode abrir mão de 2 anos da vida dele para tentar entrar na universidade. Ele precisa, com 2 anos, ele já tem que estar trabalhando, ele já tem que estar produzindo, ele já tem que estar fazendo outras coisas. Exatamente. Sim, eu também, por isso que eu não tô formado até hoje. Pois é, Zé, mas... vagabundo nazareno. Dentro da faculdade, isso não pode gerar um próprio preconceito entre os alunos? Tipo, ver um aluno negro e falar, ah, tá lá só porque é cotista, cara. Não pode, claro, não pode, gera. Porque... Não, mas... Gera, aí, Lucas, não, gera. Calma. Não, mas ele não tá falando falácia. Ele não tá falando que não tá gerando, ele tá falando que não pode. Exatamente, e aí tem uma outra falácia, que é a seguinte, pensar que o negro, só porque ele é negro, na hora que ele assinar na prova e escrever negro, ele tá dentro da universidade. Isso é uma falácia que chega a ser desonestidade intelectual, que é o seguinte, o negro cotista, ele precisa passar na prova, ele precisa ter um rendimento superior ao rendimento mínimo da prova para entrar na universidade. Não é só porque ele é negro que, oh, ok, você é negro, ah, mas ele não sabe nem escrever, foda-se, venha, você é negro. Não é assim, gente. Na verdade, não, lógico, no caso de pessoas com necessidades especiais também, a mesma coisa, tem cotas para necessidades especiais. Exatamente. Minha irmã tem necessidades especiais, e ela tem cota para a universidade, normal. Que é, assim, a minha opinião, que é uma medida paliativa, não tem a menor dúvida. Ela seria, digamos assim, desnecessária num contexto ideal do país, em que não houvesse essa diferenciação. E ainda existe. Mas a gente tem um histórico todo de situações para reparar, né? Sim, é o mesmo caso, vamos por aí, já enveredando para outro assunto, mas no caso das mulheres. Que até hoje as mulheres recebem menos, o salário inferior ao dos homens, cara. Exercendo a mesma função. Exatamente, tendo a mesma. E existem projetos de lei que não passam, que estão barrados ainda, que não são votados, para que isso seja proibido, para que, tipo, não possa haver diferenciação salarial entre homem e mulher exercendo a mesma função, simplesmente por causa da diferença de gênero. Na verdade, isso não é lei, mas a Justiça do Trabalho já faz essa correção, né? Se a mulher entrar, ela consegue equiparação salarial numa boa. Porque a gente depende muito do judiciário, porque o executivo não se mexe nesse país. Sim, com certeza. Isso é ponto pacífico. O que eu estou dizendo, e já que a gente trouxe para a questão de gênero, os partidos políticos têm uma cota para mulheres, porque subentende que a mulher não chega na política. Belo Horizonte, na última eleição, elegeu uma vereadora. E olha que tem cota. Todos os partidos têm que ter 30%, se eu não me engano, dos seus candidatos, do sexo feminino. E mesmo assim, uma mulher passou. Existe um contexto social que faz com que algumas pessoas não cheguem em alguns lugares. Faz com que negros não cheguem na educação superior, faz com que mulheres não cheguem nos cargos de decisão de nada, na política, nas empresas, etc. E é isso que precisa ser corrigido. E aí tem um grande ponto, que era o que a Camila tinha colocado, que é a questão da história. Se eu, só para terminar de responder o Zê, para não ficar professoral. Quando eu coloco a cota e eu faço com que alguns negros, quase que à força, entrem na universidade, eles criam uma cultura que não existe entre as famílias negras, entre os negros do Brasil, uma cultura de que a educação é possível e é desejável. Um negro hoje cotista na universidade aumenta, e eu não sei dizer a porcentagem precisa, mas aumenta em muito a chance de que o filho dele também entre para a universidade. E aí já sem cota, entende? Uhum. Assim como também é o ProUni, que no meio de um mar de monte de política de merda, é uma coisa que acaba funcionando. Tem um monte de desvio de verba de faculdade? Acaba tendo. Tem um monte de casos de corrupção em faculdade? Acaba tendo. Mas muita gente que não tem acesso à universidade e não tem cota, é o seu caso, se você presta atenção no que eu vou falar agora, tem o ProUni, entra com a nota do Enem. O Enem é livre, faz todo mundo o que quiser. É, na verdade, a maioria das universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um bônus para estudantes de escola pública. Aqui na Federal de Curitiba também. Pois é, porque entende que esses estudos é que não estão chegando. Sim, mas só que aí o ProUni também ataca isso. Todos os programas errados do Ministério da Educação, esse é um bom. Vamos falar a verdade? ProUni é cota em universidade particular. Exato. Sim, só que essa é uma cota que não é uma cota racial, é uma cota social. E é um resgate que também é necessário. Porque o que o Zé tá passando é justamente um problema social. O Zé é um cara, Zé, por favor, não me entenda mal. Estudou sempre escola pública, não teve acesso a uma escola de melhor qualidade, o que já é um absurdo para mim, porque eu vim de uma escola pública de qualidade. O sucateamento que a escola pública tem hoje traz um monte de consequência ruim aí. E o Zé é um cara que pode ser privilegiado por uma política social que resgata essa parcela que não conseguiu ter uma educação de maior qualidade. Eu acho do caralho pro Uni por causa disso. E é esse tipo de modelo que eu acho que devia ser implantado em tudo quanto é coisa. Porque o social faz parte também da discriminação e do povo que tá sendo colocado de lado. Que da hora, acabei de descobrir que eu tô nesse podcast fazendo parte de cota também, ó. Ó, viu? Tá vendo? Cota social. Cota de narigudo. Narigudo não, meu! Você é sacanagem, meu! Mas esse lance de direitos humanos que a gente tá tanto falando aqui, foi um assunto que antes a gente só ouvia quando o bandido matava e era solto, quando o negro estuprava e era solto, aí vinha falar de direitos humanos, né? Porque, pô, o cara saiu, os direitos humanos vão proteger esse filho da puta, não sei o quê. Com relação a isso, cara, que vocês acham, assim, que entre os direitos humanos e os criminosos, e esse lance de criminalidade? Ficou meio vago. Ficou, né? Eu acho que o que tu quer dizer é aquele negócio de direitos humanos é só pra bandido, né? Que sempre foi a... Eu acho assim, cara, eu acho que é outra falácia, na verdade, que sempre foi utilizada. Pô, direitos humanos é só pra bandido. Isso é frase, cara, de seguidorzinho do Malafaia, que fala que bandido bom é bandido morto. O Malafaia ignora... não diz isso. Malafaia não diz isso. Então edita. Bolsonaro. Bolsonaro. Isso é falácia de seguidor do Bolsonaro que fala que bandido bom é bandido morto. Por quê? Você ignora todo o contexto social e você trata todo criminoso como psicopata, como um sociopata louco que vai destruir a sua vida. É mais fácil eu ir pra televisão e fazer a linha da Atena dizendo bandido tem que morrer, do que você falar de uma coisa que a gente tocou tanto assunto aqui, que é investir em educação. Quando você educa a criança, normalmente você não tem que castigar o adulto. Não tô dizendo que tem que proteger bandido. Claro que não. Cadeia tá aí pra isso. Agora, você simplesmente imaginar que o moleque lá da favela, que não teve oportunidade nenhuma na vida, que não tinha perspectiva nenhuma, que acabou virando trombadinha, tem que tomar tiro e ser chacinado, e é isso que defende esse tipo de radical, é simplesmente vamos exterminar os ratos e não tirar o lixo da cozinha, porque vai continuar vindo rato. Isso levando em conta que a gente vive num país em que um cara que rouba 1 milhão não é condenado, mas uma mulher que roubou uma lata de alguma coisa pro filho comer é condenada. Ele tá falando de um país onde a parte judicial tem esse tipo de coisa, que o cara que é rico, que é o badalado, que é o bacana, dificilmente é condenado a alguma coisa. Mesmo quem é condenado não paga, que são o caso das pessoas do meu salão. O Dirceu tá livre, o Genuíno tá livre, todos esses caras, o Cunha, sei lá, esqueci o nome do cara, tá aí batendo perna. Uma mulher que faz um furto famérico, que não deixa de ser furto, essa é condenada. O cara que não tem como se defender, e não existe, tá engatinhando defensoria pública no Brasil, é uma coisa muito ridícula ainda hoje, o pobre não tem a quem recorrer. Então esse cara se fode. Se você tivesse uma coisa justa, eu até pensaria, até num caso como todo mundo desses caras populistas colocam pena de morte, esse tipo de coisa. Mas a gente vendo o nosso judiciário, não dá pra confiar pra isso. É, mas tem que ver também o primordial. Pra que que existem os direitos humanos? Vocês sabem por que que foi inventado os direitos humanos? E o que que beneficia isso? Olha, uma das coisas que beneficia é um combate à escravidão. É um combate à escravidão. Sim. Os direitos humanos, ele tenta evitar esses massacres, esses maus tratos, bater em mulher, dar tiro em negro, botar a criança para trabalhar. Isso é coisa que engloba nos direitos humanos. Então não é só o negócio do bandido. Muita gente tem esse preconceito que o Zé falou, que os direitos humanos estão impedindo que o bandido apanhe lá porque ele fez merda. Cara, beleza, até concordo que certas coisas, por exemplo, o cara mata 16 pessoas, ele tem um contexto social pobre, um contexto social de merda, mas, pô, ele matou 16 pessoas e tá lá dando risada na televisão. Esse cara é de boa, ele é um monstro, não é um cara vítima do sistema. Ele é um babaca. Os direitos humanos, primordialmente falando, é pra evitar massacre, pra evitar que um ser humano seja tratado como um nada, sabe? Na verdade, uma moeda de troca. A noção de direitos humanos é uma defesa, e um pouco corroborando o que o Marcos estava dizendo, né? Direitos humanos é a noção dolorosa pra gente de que todo mundo é igual. É muito fácil eu ver lá na televisão, no programa do Datena, um cara que cometeu um crime qualquer. Vamos pensar num usuário de crack que na abstinência acabou matando uma velhinha pra roubar R$5 dela, ok? É uma situação super possível no Brasil. Quando eu vejo essa situação no jornal, eu digo assim: nossa, que absurdo, tem que matar, estuprar, esquartejar, colocar sal e espalhar as partes do corpo pelas capitais do Brasil, mas eu aposto que os direitos humanos não vão deixar. Ponto, essa é a primeira parte. Quando esse usuário de crack é o meu filho, a coisa muda de figura. Eu nunca vi ninguém dizer que queria que o filho fosse morto, espancado, esquartejado e as partes fossem salgadas e distribuídas pelas capitais do Brasil. O que eu tô dizendo é, direitos humanos é a noção de que aquele cara ali, em tudo é igual a mim, em tudo ele tem que ter o mesmo tratamento digno que eu teria se tivesse no lugar dele. O ponto é esse, a função dos direitos humanos, essa categoria, situação. Não, essa categoria sem rosto que a gente inventou, é mostrar para todo mundo que os desvalidos precisam ser tratados como se validos fossem. O fudido, o vagabundo, o marginal, precisa ser tratado como se fosse eu. Mas como assim? Eu pago os meus impostos, ele não paga, não sei o quê, mas eu posso ser colocado de forma que eu esteja numa situação semelhante à dele. E lá, nessa hora, eu vou querer direitos humanos. Pelo menos em alguns casos no Brasil, pena de morte devia rolar, cara. Pois pena é, mas de morte, eu não vejo como uma solução. Pena de morte é quase um, olha aqui o que vai acontecer com você se você fizer isso, sabe? É tipo, o bicho papão. É o bicho papão, exato. Eu concordo sim que o Brasil tinha que ter uma legislação mais dura. E penas mais duras e tudo mais. Agora, sim, simplesmente a gente... usar a falácia de pena de morte para resolver o... Não vai resolver merda nisso. Na verdade, cara. A gente não precisa de penas mais duras. A gente precisa cumprir as que a gente já tem. Exatamente, desculpa. A gente precisa que o goleiro Bruno seja condenado a 28 anos e cumpra 28 anos, não saia com 5. Parabéns, era exatamente o que eu ia falar. Você que corrigiu. Sim, só que a gente tá falando assim, a gente tá falando da tiazinha que rouba uma lata de leite condensado, do outro que rouba não sei o que. Mas, cara, no caso de uma pena de morte ser aplicada ao Brasil, no país, pra aquele caso, tipo, porra, o cara pedófilo que abusou de 4, 5 crianças, o filho da puta desse não tem nada pra oferecer à sociedade, cara. Mesmo assim, sim, ele não tendo o que oferecer à sociedade, a sociedade, não sendo mais a barbárie da Idade Média, também não tem direito de ceifar a vida do cara, entendeu? Ele tem direito de excluí-lo da sociedade. É cultura do medo. Ao outro lado do que o porco, do que o Lucas tava falando, Gil. Pode usar porco mesmo. Pode usar? É que a gente tá usando até agora. Não, vamos usar porco não, porque você é preto, cara. Aí se a gente usar porco, vai ficar feio. Não, usa esse porco porque eu sou policial. Negro, negro, negro, você de porco, porra. Porque além de tudo, ele precisa ser porco. Esse porco do do governo. É, às vezes a pessoa tem essa... Não digo vocês, mas às vezes a pessoa tem essa visão, porque também, graças a Deus, não aconteceu nenhum tipo de desgraça dessa com alguém próximo à pessoa, senão que a vontade você vai ter de matar o filho da puta. Sim, mas, não, mas eu tenho vontade de fazer tanta coisa e não posso? Exatamente, amor, exatamente. Sabe, eu tenho vontade de fazer sexo selvagem com a filha de 15 anos da minha vizinha, e eu não faço. Peraí, velho. O processo civilizatório faz com que a gente limite o alcance das nossas vontades. Ele precisa fazer isso. Eu não posso só dizer, ah, não, a minha vontade é soberana. Não, porra, é claro que se um pedófilo vier e estuprar a minha sobrinha, eu vou ter sangue no olho. E pior, sangue no olho é uma arma na mão. Eu não posso dizer o que eu vou fazer. Mas pro que eu fizer, precisa haver consequência. Precisa haver responsabilidade. Sem hipocrisia. É, no Brasil, infelizmente, só vai funcionar a lei se ela for radical, se ela for firme, como vocês estavam falando. A política do medo, pô, é esse negócio de bebida aí, sabe? Pô, pego você beber alguma coisa, você é preso. Cara, só o fato deles terem falado que você vai ser preso já diminuiu 30% da movimentação dos bares aqui de Campinas. Se tá prendendo ou não, aí a polícia tem que falar. Eu não tenho dados concretos pra falar sobre isso, se tá dando um jeitinho ou não. Mas eu acho que funciona muito bem, você fala, olha, é X, se você fizer cagada, vai acontecer Y pra você. E pronto, acabou. Sabe? E que funcionasse. Tem que ter a função do medo. É, eu não quebrava a graça da escola porque eu tinha medo de mandar bilhetinho pra minha mãe. Eu não chutava o saco do professor porque eu tinha medo de apanhar do meu pai. Isso é um esquema de reforçamento simples, gente. Punição diminui a frequência do comportamento punido. Pronto. Se vai ter multa pra não usar, pra beber e dirigir, a multa é pesada, é cadeia e caralho a quatro, o comportamento de beber e dirigir vai diminuir. O problema é que a nossa cadeia, o nosso sistema prisional, é uma piada de mau gosto. O sujeito que vai preso hoje, ele vai ficar assim, sei lá, 5 meses de molho, e depois vai voltar tendo feito networking dentro da cadeia, né? Tendo aprendido outras modalidades de crime que às vezes ele não dominava, e por aí vai. Isso é uma piada. E aproximando um pouco do que a gente estava falando anteriormente, Alex, se isso que você falou fosse verdade, não existiria mais racista no Brasil. Porque ser racismo, hoje qualquer coisa de racismo, dá cadeia. O racismo existe, tá bem firme, forte, só que ele é velado. O crime ia continuar acontecendo. As pessoas iam continuar fazendo a mesma coisa. Só ia dar um jeito de ser velado. Não, mas entendeu? você quer o problema no caso do racismo, Modesto, que é o mesmo caso do estupro, a vítima é desacreditada. Sim. A nossa polícia, e aí eu tô falando, né, sentando no meu próprio rabo, a nossa polícia tende a desacreditar as vítimas. Você foi estuprada mesmo? Aí eu coloco lá, suposto estupro. É, mas foi racismo mesmo? Você não acha que você tá entendendo mal, que você tá exagerando, que talvez tenha sido só uma piada? Enfim, eu desacredito, e aí volta de novo no lance da impunidade. E volta, e outra coisa que a gente tava falando é exatamente quem é que é desacreditado. É quem foge do estereótipo. Muito bom, Moura. Exatamente. Eu você quero ver quem que vai ter peito. Né? Sim. Quem que vai conseguir chegar na cadeia e falar? Eu quero. O cara que tiver isso tem peito, porque sabe que vai ouvir risada e vai ouvir gracejo. E o Lucas tá aí pra não deixar mentir, que sabe como é uma delegacia. Quem que vai falar lá, chegar na delegacia e falar: eu sou gay e o cara me tratou mal porque eu sou gay? É. Que atitude que o cara do plantonista vai ter? Vai dar risada na cara do sujeito, cara. E aí, o Modeste, também completando a volta novamente, é por isso que eu defendo uma lei tipo a PL 622. Por quê? Como é que... Tudo bem, ainda existe racismo, é velado, mas e por mais que ainda exista, como o Lucas citou, o fato da vítima ser desacreditada, existe a lei e com certeza melhorou. Tal qual a Lei Maria da Penha. Imagina se não existisse a Lei Afonso Arinos e não existisse a Lei da Maria da Penha. O quanto isso ainda ia ser absolutamente... mais frequente ou mais explícito, sabe? Tipo, eu tenho uma teoria, e posso estar completamente errado, mas eu tenho uma teoria que a sociedade só muda ou só melhora por três bases. Ela só abandona seus preconceitos em três fases diferentes. Primeiro, uma mudança, vou até usar um termo que não sei se cabe, mas uma mudança dentro da artística, a segunda cultural e a terceira através de lei, para eu explicar melhor o que eu quero dizer. Vamos supor os negros quando tiveram a sua liberdade e começaram a conquistar espaço. Qual a primeira coisa que começou a acontecer? Começou a aflorar cultura negra e ela começou a se tornar parte da sociedade. O samba, a capoeira, coisa que era de gueto, começou a vir pro contexto e se tornar algo a ser visto pelo resto da sociedade. O candomblé. O candomblé. O segundo passo, a presença, a mudança cultural. Quer dizer, a sociedade e os representantes culturais, os representantes educacionais, começarem a ensinar aos poucos que racismo é errado. E assim você muda a cultura do povo aos poucos. Porém, sobra. Ainda ficam aquelas pessoas que não querem mudar, que estão atreladas ainda ao racismo e que negro era inferior. E daí você tem que botar uma lei e dizer, não, se você fizer isso, você vai preso. Eu acho que cabe um quarto aí que é em Copa do Mundo, cara. Eu concordo com o Zenon. Na verdade, eu acho que eu sei o que ele quer dizer. Eu vou tentar adivinhar. Ele tá falando de Copa do Mundo porque é o seguinte, não é só educação, não é só racismo que é o problema aqui. O problema é essa política que a gente tem de pão e circo. É esse problema que a gente tem, que o pessoal não tem a mínima conscientização do que acontece no mundo ao redor deles. O pessoal é alienado, não só pela educação, ele é alienado porque é cultural. O Brasil sempre foi alienado. E tem como bloquear isso? Tem, mas eu não tenho a mínima ideia como fazer. Vou te dar uma notícia, não é só o Brasil, viu? Você sabe que Copa do Mundo, o negócio de Copa do Mundo também deixa o pessoal bitolado na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, que todo mundo pensa que é um local da galera que pensa pra caralho, galera civilizada e tal. Eles também ficam tão bitolados por Copa do Mundo quanto nós ficamos. Inclusive com gastos públicos fudidos que aconteceram na Copa, na Alemanha. Na Olimpíada de Londres. Todos esses eventos esportivos, isso acontece pra todo mundo. A gente acha que é uma exclusividade nossa, mas não é. Tá, deixa eu terminar o meu raciocínio, que o Zé me atropelou. Desculpa. Seguido pelo Modesto. O que aconteceu com as mulheres também? As mulheres começaram a ter espaço, artisticamente falando, e você vê gente despontando como Dercy Gonçalves, como Chiquinha Gonzaga, que começaram a se destacar. Você tem uma mudança cultural, que foi a liberação feminina, e por fim, ainda existiam, e ainda existem, muito, aquele negócio do homem, do marido, que se sentia no direito de se sentar a porrada na sua esposa, porque ela é minha esposa. Então você tem que botar uma lei para que esses reacionários que ainda mantêm o pensamento parem de fazer isso. O que está acontecendo agora com os homossexuais? Eles começaram a ter espaço, artisticamente falando, e em seguida, culturalmente, hoje em dia, é socialmente questionável, eu diria até questionável, não dizeria nem condenável, mas já é socialmente questionável você ter preconceito sexual. E por fim, mas ainda existem homossexuais sendo espancados na rua, ainda é comum se tiver como o Porco citou agora há pouco, um casal homossexual de mão dada numa praça pública, alguém berrar, sai daqui, ô viado. E isso só vai parar se isso se tornar crime. Mas também acontece o contrário, cara. Acontece como eu já vi acontecer, do casal gay se atracando numa praça de alimentação do shopping, e quando o segurança chega pra falar, grita, berra falando que o cara é homofóbico, não sei o quê. E não, cara, eles estão fazendo uma coisa que nem quando um casal heterossexual faz, é bem visto pelas pessoas, entendeu? Aí volta o que o Porco falou no começo do podcast. A gente não pode ir pro discurso de extremos. Ah, não, agora gays vão transar no meio da rua e ninguém vai poder fazer nada. Sabe, tipo, é o mesmo discurso extremo que se usava, que os negros vão invadir a cidade e vão matar todas as famílias brancas. As mulheres vão sair das casas e os filhos vão ficar ao Deus dará, sabe? Ou como diz o Marco Feliciano, as mulheres vão virar lésbicas. As mulheres vão ter direitos iguais, vão virar lésbicas. Marcos Feliciano usa esse discurso até hoje. Só que tem outro lado dessa história, amor. Eu, como católico, se eu falar que eu não concordo com usarem imagens católicas na passeata gay, eu sou homofóbico. Não é. Se eu falar que eu não concordo com o pessoal na parada gay fantasiado de freira e achando um barato aquilo, eu sou homofóbico. Não pode dizer pra vocês. Peraí, aí tá. Vamos diferenciar. Vamos diferenciar uma coisa. Vamos diferenciar uma coisa. Uma coisa é o que a gente, que não quero me colocar no pedestal mais alto, mas a gente tá tendo um discurso num nível que a grande maioria da população não tem. E pro pessoal, que o cara que pega mais simplista vai dizer que eu sou homofóbico. Se eu falar isso num vídeo no YouTube, se eu colocar que eu não concordo com o que foi feito em passeata gay, de colocar imagens de São Benedito, de colocar imagem de um monte de santo que colocaram, e de sair vestido de freira, no mesmo dia o pessoal da internet vai estar colocando que eu sou homofóbico. Deixa eu te fazer outra pergunta então, Modeste. Se essa mesma situação, botar uma imagem de São Benedito, for colocada no carnaval ou tiver uma ala fantasiada de freira no carnaval, também vai se sentir ofendido? Lógico! As pessoas não têm se sentido ofendidas com que apareça no carnaval, por exemplo, exatamente, as imagens. O ponto exatamente é esse. Incomodou porque foi lá no ambiente pecaminoso por excelência da parada gay. Mas no carnaval tava de boa, né? Quantos carnavais já não homenagearam santos os mais diversos? Quantos? Lógico que se for feito de uma forma ofensiva, vamos supor, ah, fazer uma coisa que é pra ser chacota, cara, aí você tá ferindo o direito religioso, você tá ferindo a liberdade religiosa das pessoas. Agora, a sociedade ainda tem preconceito, por exemplo, de usar uma imagem de São Benedito, vamos supor que seja uma homenagem, numa parada gay, mas se for num desfile da Mangueira, tá tudo certo, um monte de mulher pelada ao redor. Os gays elegeram São Sebastião como padroeiro deles, né? Então se São Sebastião aparece na parada gay, por exemplo, dificilmente vai ser de uma maneira pejorativa. Dificilmente, ele tá lá como o papel do padroeiro, que é o protetor de um determinado grupo, né? E a ofensa vinda da parte de quem diz não pode isso é exatamente pelo preconceito. Como é que essas pessoas pecaminosas estão usando uma imagem sacra? Da mesma forma que é ofensivo um pastor chutar uma santa, como aconteceu. Também é extremamente ofensivo. O lance é contexto. Mas uma coisa que eu queria colocar para vocês como encerramento, eu queria a opinião de todo mundo. A gente sabe que existe lei antirracismo, existe lei, a lei de proteção à mulher, mas ainda assim, veladamente, a gente já colocou aqui várias vezes, existe o racismo, a mulher ainda continua sendo discriminada. Um trabalho de educação não é muito mais efetivo do que uma lei, uma canetada? Vou até citar o Max Planck nisso, cara. O Max Planck dizia que uma nova verdade científica não triunfa por convencer os oponentes a fazê-los ver a luz, mas porque os oponentes acabam morrendo e uma nova geração se cria familiarizado com essa verdade científica. O que isso quer dizer, cara? Ok, a educação, sim, ela é a base. Você tem que mudar a cultura do país através da educação. Porém, você não vai conseguir educar o Bolsonaro, por exemplo. Você não vai conseguir educar um reacionário que ainda defende qualquer coisa vai acabar com a família, com os valores morais, com esse tipo de coisa, que ele não vai aceitar ser educado. Este cara, sim, tem que entrar no vigor da lei, porque senão ele não vai mudar. Vai mudar, sim, a próxima geração, mas a gente tem que pensar toda uma geração que vai continuar sofrendo aquilo antes que essa geração morra. Camila, e você, o que você acha? E dentro de uma das coisas que eu até comecei a falar sobre essa questão da educação, se a gente não começar a disseminar mesmo que a questão dos direitos humanos, eles não funcionam só correção de bandido, como falam por aí, mas eles funcionam para que, como o Alex disse, para que os seres humanos sejam de fato respeitados, para que não haja abuso por nenhuma parte, a gente vai continuar a ter Bolsonaros, como o Thiago citou, a gente vai continuar a ter Felicianos, que de feliz não tem nada, né? Só tem o nome, o desgraçado. A gente vai continuar a ter essas pessoas, mas esse investimento, ele tem que partir das pessoas, porque não vai partir do governo um investimento em educação. Eu apoio campanhas, por exemplo, pela internet, queria até aproveitar aqui e agradecer os meninos que, no Dia Internacional da Mulher, mandaram para mim as fotos apoiando a campanha daquele dia. Eu fui zoado, mas de nada. Gente, o Freud não tá aqui, eu vou contar rapidinho como é que ele conseguiu tirar a foto com o filho dele. Ele falou assim, filho, a gente precisa tirar uma foto pra colocar no site amanhã, porque uma menina vai fazer uma campanha lá, vai divulgar uma campanha, porque os homens ainda batem em mulher. Aí o filho dele falou assim, como assim ainda batem em mulher? Isso ainda existe, pai? Aí ele falou assim, existe. Ah tá, então eu vou escrever o cartaz e vou fazer. Isso é educação de pai pra filho, sabe? A gente exatamente tem que partir... A gente não deve mais esperar governo, a gente deve partir de casa. Isso é uma coisa que parte de casa, isso não é mais questão da escola. A professora, o professor na escola, ele vai só ajudar a moldar, mas isso tem que partir de casa. E é muito mais difícil, entendeu? A gente tem que... É um eterno recomeço, porque a gente não vai esperar dessas pessoas que já estão aí disseminando que direitos humanos não funcionam pra gente, Felicianos que não são nada felizes nas suas colocações, entendeu? A gente tem que partir de casa com os pequenos e com as pessoas que a gente ainda pode ensinar, de fato. Alex, Oi? Eu? O que, que tem eu? Isso. Então, encerramento, o que você acha que essa educação resolve melhor do que lei? Não, cara, tem que ser os dois uma vez só, entendeu? Não adianta colocar uma coisa e não colocar outra junto, manjo. Tem que ter educação. Pô, o Lucas falou, a Camila falou, todo mundo aqui falou muito bem sobre isso. Cara, tem que ter educação de base, mas tem que ter lei. O Moura falou daqueles três motivos da teoria dele, eu concordo plenamente, cara. Plenamente, tem que ser mudado daquele jeito. Então não é só educação, tem que ter lei. E me encerro por aqui. Marcelo. Cara, assim, eu vou muito pelo que a Camila falou, acho que é o caminho, né? Quem tá ouvindo esse podcast aqui, obviamente, acredito eu, já é um pouco mais esclarecido no ponto de vista que não é uma pessoa que vive na miséria, né? Então deve ter um certo nível de condições de pensar algumas coisas. Então acho que para essas pessoas fica exatamente essa ideia que a Camila falou de que não só a lei, ou não só o governo, não só o Estado, nós que estamos ouvindo e estamos comentando aqui, a gente tem que pensar e passar isso, assim como o Freud na questão de passar pro filho dele e tal, para poder as gerações pensar, né? É relativo a tentar mudar as coisas. Eu queria falar um texto que o Rafael colocou, infelizmente ele não pôde participar, mas o Rafael colocou no Facebook dele, do Bertolt Brecht, que é um texto que eu acho muito bom, que ele pega muito bem isso, né? O texto começa dizendo assim: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tem meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E é isso aí, cara. Se você não faz alguma coisa, posso pode ser você. Nosso querido convidado, Lucas. O Alex falou o que eu ia falar. Eu não acho que tem que ser uma coisa ou outra, não. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que ser educação para que a gente prepare o futuro. E tem que ser lei para que a gente resolva já no presente. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, não. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Falamos mais sobre todos os assuntos do mundo do que a pauta. Eu me senti em casa, me sentindo melhor do mundo. Duvido que vocês tenham feito podcast tão sério quanto esse. Tenha durado até 1:30 da manhã, nós não fizemos mesmo, não. já fiz até as 3. Ninguém trabalha, tudo uns vagabundos. Até as 3 falando sobre videogame. Z. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que o jeito é devolver o Brasil pros índios e pedir desculpa, tá ligado? Eles vão devolver os espelhinhos, Zê? Boa! Zê, as miçangas. Eles vão devolver os espelhinhos? Se devolver os espelhinhos, tá de boa. Tem que devolver espelhinho, tem que devolver tudo, cara. As a gente miçangas. Dá Brasília de presente pra eles, ó. Pode ir pra lá, faz um puleiro. E é dessa forma preconceituosa e totalmente calcada em estereótipos que a gente encerra o nosso podcast de hoje. Valeu, galera, por ter ouvido. Mandem seus comentários, estaremos esperando os seus comentários. Um abraço e até mais. Gritem, whatever! Everybody's heard about the bird. Leitura de comentários do podcast 132, Star Wars, que a força esteja com você, vida longa e próspera. Eu sou o Freud, né, não sei se vocês repararam, o Sr. Vini está aqui conosco, ele que editou, programou... Fiz as vozes do Marcelo, do Modesto e do Alex. Baneirizou, apresentou e fez tudo. Uou, beijo do gordo, uou, esse podcast. Começa aí, Vini, seus comentários. É tudo dedicado, né, a minha transformação City lá que eu coloquei lá depois. Isso, também. Isso, mendigo boladão. Falar desse podcast foi complicado pra caramba. O Modeste lembra, né? O Marcelo também. A gente tentou gravar ele na segunda ou na terça, né? Deu errado, choveu pra caralho. Depois a gente tentou de novo, caía toda hora a ligação. Depois. Jorge Lucas que usou os midcores. Tava com a força forte, viu, cara? Porque depois eu fui editar, eu perdi o podcast duas vezes. Mas diga aí, o que você selecionou dos comentários? Olha, comentários tem dois aqui que eu achei interessante citá-los. Um é do Seth Mustaine. Fala que acho que a trilogia antiga é superestimada. Não concordo com você. Com exceção do Império Contra-Ataca. Os outros filmes são medíocres, culpa do próprio George Lucas. O cara conseguiu criar um universo foda, mas é um péssimo diretor. É, a gente comentou sobre isso lá no podcast, né? Realmente. E posso fazer uma pergunta pra você? Sim, lógico. Quem é Taka? Quem? Quem é Taka? Tem o Império atrás dele. O Império Contra-Ataca. Quem é Taka? Eu tô paralisado. Isso foi muito horrível, cara. Ah, esse povo que ouve Nerdcast é foda. Se fuder. Eles usaram essa piada lá também? É, agora que você me lembrou. Cara, olha, eu lembrava. É, um tuputinha, cara. Eu vou te falar uma coisa. Não me surpreende, cara, se daqui a alguns dias eles começarem a fazer podcast relacionado com nossos assuntos aqui. Começarem, né? Nunca teve, né? É, como se eu não tivesse feito, né? Não, tô fazendo vários, um atrás do outro, cara. Nós estamos atrás de vocês, viu, seus gordinhos? Fica de olho nesse cu aí, hein? Sábado fui no teatro e encontrei a Zagal aí. Boiola. segue aí. Continua aqui, ele fala, a nova trilogia não existe. Inclusive, esse lance de falar da trilogia nova não existe, deu muita merda lá no nosso Facebook, né? É, rapaz. Teve um rapaz lá que não curtiu muito, né? Um beijo no coração do Serafim. Serafim, calma. Serafim apareceu lá no nosso Facebook, viu que a gente chamou uma trilogia de merda e ficou revoltado, falou que a gente não tem cultura. Calma, a vida não é assim, Serafim. Calma, você tá revoltado, rapaz. Eu só queria dizer pra o Serafim ficar com os anjos. Bom, mas enfim, o Seth tava falando aqui que a nova trilogia de merda não existe. Até acho que deviam desconsiderar esses filmes e fazer um reboot. Eu concordo com você, cara. Eu acho que fazer reboot agora é meio complicado, mas eu acho que eles vão ter que ter um cuidado muito grande nesse número 7 aí pra salvar, né? Os filmes é fácil, né, cara? Eles desconsideram. É fácil, é. Eu acho que fazer reboot eu acho que é besteira, cara. Fazer reboot disso aí. Eles contaram a história do Anakin, do Darth Vader e tal, beleza. Um abraço pra você, George Lucas. Só que agora no set aí, bola pra frente, né, cara? Toca outra coisa aí, esquece esses filmes aí de merda e beleza. Pra finalizar, concordo com o Alex, o universo expandido tem muita coisa legal e Knights of the Old Republic é um puta jogo foda. E tem mais um aqui que é do fórum.looker, que fala, parabéns pelo podcast, os filmes de Star Wars nunca caíram no meu gosto. Sei lá, ao meu ver, não, ele pôs sei lá, ao eu ver, são infantis demais. Nossa, meu, como você é burro. Você escreve muito mal. O cara só esqueceu o M, rapaz. Vambora. Porém, mesmo não gostando, é impossível negar o papel e a importância que eles tiveram para o cinema. Porém, de novo, para o meu paladar, eu esperava mais do filme. Só fui ver os filmes de Star Wars entre 16 aos 18 anos, no SBT, e sempre acabava dormindo. Porém, preciso dizer que esses mesmos filmes no sábado atrapalhavam a esticadinha para o Cine Privê. Não sei se tem como, cara. Acho que não vai ter como a gente colocar um link aí para um filme que acho que ele gostaria, se fosse Star Wars, que é um Star Wars X-Rated. Ah, sim, aí sim. Você tem como bem, ó. Tusken Raider nunca foi tão interessante. A gente coloca, a gente dá um jeito de colocar o link, ou então, melhor ainda, visitem nossa página no Facebook e vai estar lá o link lá. Isso aí. Porra, muito boa, Vini. Senhor Marcelo. É, eu selecionei aqui um do Gil Silva Ferreira, que ele fala que eu não gosto de Star Wars, mas quando um pivete encontrou um sabre de luz em uma pilha de lixo reciclável, eu não pude deixar passar e ofereci R$5, que mão de vaca, para o pivete e fiquei com um sabre de luz que só estava sujo, mas em perfeito estado. Cara, ele tirou um sabre de luz das mãos de uma criança de rua que estava mexendo no lixo para poder se divertir. Mas o pior, você não sabe, cara. Sabe qual o sabre de luz, cara? Esse sabre de luz deve ser o do Luke, cara. Quando cortou a mão, que caiu o sabre, deve ter caído aí, cara. Porque tá perfeito, porra, só limpar. Qual que é o nome desse cara, Marcelo? Gil Silva Ferreira. Você é um viado, eu paguei 180 pau no meu, em cada um, eu tenho dois. Ah, eu não compro isso, mas nem bom, deixa pra lá. Nem eu, velho. Mais um aí, Marcelo. É, eu tinha selecionado do Fórum Looker, mas aí o Vini... É que o Vini esqueceu que selecionou. Ah, desculpa, cara, eu não lembrei mesmo, desculpa, velho. Minha sagacidade aqui, eu acabei selecionando logo outro, que é um do Quest, que ele bota: ou assobio de fone do caralho. E o Vini Vicentini respondeu: onde? Tá nada? Eu também não sei onde é que ele viu isso. Tá sim, tinha sim, mas era que o fone não, tava... Tinha, mas era do Alex, cara, mas foi lá pro meio do podcast. Né? Teve sim, o cara tá reclamando com foi difícil tirar aquele som lá, viu, velho? Nem passando filtro 300 vezes conseguiu tirar, cara. Tirava o som da voz da gente, mas não tirava o chiado. É só passar o filtro solar. Não, o filtro solar do Bial é pra outro podcast, ia ter, e agora já não sei mais, deixa pra lá. A gente perdeu. Senhor Ramodeste, diga aí o assunto que você fala com tanta propriedade. Então eu queria dizer que o filtro é um filtro Melita, o filtro que o Vini usou é Melita, o filtro do cafezinho. Também no oferecimento de Campio, suco do geladinho. Lá em Muzampinho a gente só usa ele. Isso, lá, de oferecimento pra você fácil Bradesco também. Eu queria ler aqui o comentário do Carmine. Queria falar aqui que, porra, o Modeste parece o Milton Neves. Da onde, rapaz? Isso é intriga do poder. Parece, não, se você é parente. Se você é parente do Milton Neves. Parente, parece, tudo. É que em Muzambique a gente não aprende a ler. Então lá em Muzambique, isso é coisa do Morsa. O Morsa que deve ter falado pro Carmine aí que eu sou parente do Milton, eu não sou, não. Então, voltando ao normal, queria ler agora o comentário que o Hever, nosso querido amigo e colega Hever, tava com a teoria aqui do seguinte: Modeste, se o seu ponto de vista sobre a origem do Anakin for correto, ele estava sendo vigiado pelo Sith desde criança, certo? E como fica o lance do escolhido? Era ele ou Luke Skywalker? Explicando pra você, Hever, a profecia falava que o escolhido traria o equilíbrio à força. E ele trouxe, da seguinte forma. Ele foi pro lado negro, mas no final o Luke sempre falava: eu sinto ainda que tem algo de bom em você. No final, o Luke abraça o lado negro pra poder lutar com o Darth Vader. Quando ele abraça o lado negro, ele vai, experimenta esse outro lado e volta. Então, o Luke Skywalker é o equilíbrio da força. O filho do Darth Vader é o equilíbrio da força, entendeu? Por isso que foi o Anakin quem trouxe. Ele ensinou o filho dele a ter equilíbrio. É o Luke Skywalker? Ou é como o Hever escreveu aqui? O Luke Starwalker? Só faltou ele falar que é um Moonwalker. Aí ele ia fazer igual o Michael Jackson. Mas cara, mas peraí, o Luke, ele foi lá, abraçou o negão, ficou no equilíbrio com ele, depois voltou, foi isso? Ele cantou aquela música do Lá Vem o Negão, né, cheio de paixão. É o Crave Canela. Tá certo. Então, Henry, eu espero que você tenha, no meio de tanta galhofa, eu espero que você tenha entendido a teoria, o lance, não é teoria minha, isso tanto é que é usado isso no universo expandido, que o Luke é o único cara que conseguiu, que ele consegue usar tanto o lado negro quanto o lado bom da força, por causa do que aconteceu. Espero que tenha ficado claro pra você no oferecimento com o Pança Fácil Bradesco. E o Seth Mustaine, que eu tinha comentado que ele era fã do Megadeth, é óbvio, né? Mustaine é o nome do guitarrista e vocalista, que é o Dave Mustaine. E ele foi fala chutado do Metallica, nunca é demais lembrar disso. E quem quiser ver uma cena ridícula, assista o documentário Some Kind of Monster, no analista, o Lars Ulrich e o Dave Mustaine chorando, abraçado um com o outro. O Dave Mustaine falando: vocês me tocaram do Metallica, você não sabe como é a vida. Eu ando na rua, as pessoas viram pra mim e falam: Metallica! Muito fodido, né, cara? Aí ele falou que realmente eu sou fã do Megadeth, além de gostar de pro wrestling e torcer pro Atlético Paranaense, ouvinte leitor do Areva e do MDM. Já vê que é uma pessoa de bom gosto, torce pro Atlético. Ah, só pra lembrar, o Atlético hoje ganhou do Brasil de Pelotas. Que honra, que vitória. Isso quer dizer que, tirando o MDM e o Areva, eu sou um cara de gosto refinado, não, realmente. Não é. O patético paranaense e pro wrestling e ele é gosto refinado. Não é. O que deu Vasco e Botafogo meu hoje? Interessa, vambora. Falei pra ele: se gostar do John Cena, caiu no meu conceito. Mas se curte o The Rock e o Undertaker, daí a gente pode até tomar uma cerveja com a cara dessa. E eu não estou cantando ele, só pra vocês saberem. E só pra explicar aqui, ele tá falando, ele fala que, pra quem não entendeu, ele fala assim na Sox, é que o pessoal da WWE não gosta, os fãs não gostam muito do John Cena, esse que tá fazendo The Mariner e outros filmes aí. Só as crianças gostam, assim. Ele é o personagem mais infantil. E lembrando que agora o The Rock, que é atual campeão da WWE, tá pra fazer um monte de filme de super-herói, então vocês vão ouvir falar de muito The Rock por aí. É, Rock a gente já fala, tem a coluna do Palhetada, fala de Rock o tempo inteiro aí no Arel. E tá bom, né? Posso falar agora? Vai à vontade. Então vamos lá, dois comentários só. O Carmine falou assim: o primeiro jogo que eu comprei no hype de Star Wars. O hype, no caso, do lançamento da trilogia nova, né? O jogo fez muito sucesso, realmente, que era o Star Wars Racer. Que era aquele que tinha as corridinhas dos pitchers lá, não sei o nome daquela. Pod Racers. Pod Racers, é. Pois é. Foi isso que eu comentei lá, né? É, esse jogo fez bastante sucesso. Mas só pra aproveitar que eu não pude participar, vou dar um pitaco aqui. Cara, tem algum jogo de Star Wars que eu acho que vocês não comentaram, que são muito legais, que é os jogos estilo tiro em primeira pessoa, né? Dark Forces, que depois continuaram Dark Forces 2 e 3. 3 não, né? Mas teve um 2, teve um outro pacote de expansão que também que era com a Mara Jade. Eu jogava, gostava muito, cara, desses jogos, cara. Muito legais. Tanto desde o primeiro lá, o Dark Forces era muito legal, que era no mas estilo Wolfenstein, não sei o quê. Mas nós citamos o Battlefront, que também é assim. É, não, mas pra mim é o Jedi Knight, que era o fodão, e o Dark Forces. Esses são os fodões. Teve aqui também o Viva Imaginação, que ele falou aqui. Assisti todos os filmes, só esperando a cena que o Alien sai da barriga do cara no restaurante. Pra mim, foi uma decepção descobrir que era outro filme. Caralho. É, mas foi uma decepção, mas eu te garanto que quando você viu o filme do Alien, a decepção foi maior ainda, né, cara? Porque o filme do Alien é bom pra caralho. E aí você viu um filme bom, falou assim, cara, eu assisti um monte de filme merda pra ver essa cena. Podia ter visto um único filme bom e ter visto uma cena. Que merda, né, cara? Bom, senhores, algo mais a declarar? Eu queria dizer pro pessoal entrar lá no nosso Facebook, como o Vini bem lembrou, que é o facebook.com/whatever. Acessar lá também o Twitter, @whatever, e mandar e-mail para contato@whatever.com e estar sempre por aqui dando suas opiniões e pitacos. Outro conselho é, gente, façam sua lição de casa, hein? Ah, obrigado, Vini. Então, hoje aprendemos. Que puta merda. Ó, relâmpago, promoção relâmpago, hein? As 5 primeiras pessoas que curtirem a nossa página do Facebook, seguirem a gente no Twitter e mandarem um e-mail pra gente, vão ganhar parabéns na leitura de comentário do próximo podcast. É um grande prêmio. Um grande... É, a gente tá estreando a nossa promoção de merda. Promoção trilogia de merda! Nós não somos cultos, nós fazemos promoções de merda. Não vão ser 5, não, vão ser 3, porque tem que ser uma trilogia. Trilogia de merda, os 3 primeiros. São 3 primeiros para 2 redes sociais e um e-mail para ser 3 também. Isso, trilogia, promoção trilogia de merda. Vocês vão ganhar parabéns no próximo leitura de comentário de podcast. Ok, citaremos seus nomes, daremos parabéns, isso é uma honra incrível. Chega, né, senhores? Até o próximo e whatever! O bom do Zé é que ele não faz cerimônia, né? É que aqui tava ruim também, a Camila tava estranho. Pra mim tá todo mundo perfeito. Esses roceiros do caralho, viu? Nem pra ter internet que presta nessa merda que você tá fazendo. É, aqui eu tô ouvindo todo mundo tranquilo. Mas pronto! Vocês não queriam Alex falou, aí, ó? Falou o cara que mora no meio de São Paulo, né? Quem chamou olha, esse cara? Olha, pelo meu sotaque de paulista, olha só. Eu não puxo R. Meu sotaque eu falo carne decentemente. Ô, Alex, quando for, falando em voz, quando for fazer a redublagem de Batman Feira da Fruta, você pode fazer o Robin. A primeira parte aqui da pauta falou o que são os direitos humanos e para que servem. Tem alguém que queira começar falando sobre isso? É, era para ser o Rafael. Por que você não começa já pegando fogo e já mandando ver em Marcos Feliciano e Silas Malafaia? E aí todo mundo fala que o Feliciano não apresenta risada. Ó, eu vou defender o Feliciano. Eu também. Eu tomei remédio pra não dormir, então vocês me adoram. Eu vou defender o Feliciano, porque meu avô é preto, meu irmão é gay, entendeu? E minha mãe é mulher. Você entendeu a ironia que tava na frase do Alex agora, né? Eu não fui irônico. Certo. Eu sei que você não foi irônico. Não, mas tá certo. Tem que ter um pau no cu pra defender o cara mesmo. Tá certíssimo. E só falta tocar o Jesus Negão no fundo. Mas se for ver mesmo, cara, Jesus era pra ser uma corzinha mais queimadinha, não é esse branquelão que posta cara, na foto. Cara, Jesus era pra ser o Said do Lost. Exato. Exatamente. Aliás, mas, eu terminei um livro esses dias aqui, A História do Cristianismo, muito bom, cara. Estamos queimando toda uma parada, entendeu? Marcelo, eu só espero que você esteja gravando isso, do fundo da minha alma. Se é que minha alma tem fundo. Tô ligado que você vai virar um outro podcast já, né? Tá, então vai ter Jesus Negão. Eu não sei o que é Jesus Negão, mas se passar, eu posso contar. É do Hermes e Renato, você nunca ouviu essa pérola? Jesus Negão. Não é, não é do Hermes e Renato, é antes do Hermes e Renato. É, isso tem uns 15 anos, essa tem porra. Tem um nome, eu não sei qual é. Fala aí pra mim. Jesus Negão. Vai não, o nome do grupo tem um nome que eles tinham antes de ser Hermes e Renato. É o Mano MC ao quadrado. Jesus. Puras. É por aí. É, yes. Enforcaram Nuna Cruz. Aí ele fala, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Não, é o Senhor. Tá, sou eu, mas não fala pra ninguém. Podemos começar? Agora podemos. Mesmo. Quem apresentará? Z? Z. Tá. Suspiro do filho da puta. Ô, Moura, bem que você podia quebrar essa, né? Que você já vai zoar o Feliciano mesmo? Não custa, né? Eu nunca apresentei, eu nem sei apresentar essa porra. Tudo bem. Eu apresentava do Portal da Luta Livre por um ano. Então, olha lá, então, o Modesto pronto, dando currículo, hein? Modesto acaba de passar rasteira em todo mundo, é ele mesmo. Pois é. Deu carteirada, hein? Modesto. Olha só, então, vocês querem carteirada? O podcast do Portal da Luta Livre foi vencedor do Prêmio Podcast 2008 com o melhor pronto. Podcast. Tá bom, tá bom. Volta pra Modesto, lá, então. Modesto, Modesto. Volta pra lá. Vai, começa logo, pelo amor de Deus. Toma não, volta. Quer carteirada? Eu já dei entrevista na rádio por causa do podcast. Eu tinha programa de rádio. Chupa. Eu tinha programa de rádio. Sim, ah, eu também tinha programa de rádio, nem por isso estou aí contando vantagem. Eu já masturbei com a gente. Eu quero ouvir quem está cantando. É o Marcelo. Eu estou esperando o tempo passando aí para gravar e estou cantando. Então tá, vai o Z, pronto, vai Z, pronto, vai, vai. Não, porque nós vamos se debater. Você acabou de mas como é que eu vou poder argumentar? Como é que eu vou argumentar se eu vou estar apresentando? Eu não posso argumentar. Você não era de direita? Olha eu, mina. À direita, né? Cara, o Jô Soares apresenta um talk show que ele fala mais do que o convidado. É, então. O Faustão também. Faustão. Faustão Jorge, também. Fala mais do que e olha aí, Modesto. Faustão, Jô Soares, complete a listinha. É você, mano. Vai, Modesto. Gordos que falam mais. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Salve galera do Areva, eu não sou o Freud, mas vou apresentar da mesma forma. Meu nome é Luiz Modeste e vamos hoje falar sobre direitos humanos, consciência e afins. Para a edição, não adianta mandarem nada escrito para mim, porque eu estou no celular e não estou lendo nada do que está sendo escrito, tá? Tá, ninguém tá mandando nada para você. Tá. Cara egocêntrico, né? Ai meu Deus, 3, 2, 1. Nós temos a presença Alex Matos. Eu tô sem cueca. Convidado muito ilustre, o nosso querido poderoso porco. Alô, mamãe. Você não me fez a piadinha da cota, cara? É, nem com a língua presa, então... sabe? Ah, eu já fui melhor recebido. Não, é porque o Z provavelmente, a hora que falaram pra ele ser o host ali, ele já deve ter escrevido essa piada no bloco de nota dele. Tá tudo aqui, ó. Procurando na Wikipedia. Tá até digitando aqui. Todo esse papo aí, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Luiz Modeste. Eu já falou que você é o Modeste, católico. É, sua besta. Falou, inclusive, que você não era o Freud. Nem o Faustão. Nem o Jô Soares. Nem então, o da parte, né? Muito menos o Einstein. Ô, Modeste, quanto tempo o seu programa na rádio durou? Era ao vivo? Eu achei baixo, hein? Achei baixo. Ô, depois gente. Pensando seriamente se eu continuo sendo o apresentador dessa porra. Assim, só pra saber, Modeste, por que acabou o programa? Então, Modeste, você chama esses caras de amigo, tá vendo? Tá vendo? Não, não, para. Ô, pessoal, sério, para. O cara vai chorar, velho. É que eu tô entrando em casa de volta, que agora liberou meu apartamento aqui, eu posso falar aqui dentro sossegado. Vamos começar de volta aqui com a aposta. O que você quer dizer com liberou seu apartamento? Foi uma aposta que tem reforma. Ah, tá, achei que não, não, você perdeu a forma? Ai, Jesus. Você quer começar de novo? Então tá. Ô, Modeste. Sim? Me apresenta por último, cara. Engraçado, sim. Toda mulher quer ser apresentada primeiro, a Camila tá indo contra o feminismo. Beleza, vai lá. É que ela não acredita em cotas femininas. Depois eu falo do cabaré de vadia que resolveu queimar a porra de sutiã quando eu queria ficar em casa, mas enfim. Curioso agora. Três. Vamos, atenção. 3, 2, 1. exemplo. Ô, Modeste, você não tá conseguindo ler o chat ali, né? Só volta o negócio das cotas pro Z terminar o que ele tava falando antes. Ah, beleza. Então me dá o gancho da cota. Eu vou dar um gancho, não seja já. Não fala, mas voltando ao que o Z estava falando. Então tá, beleza. Um, dois, três.